quinto ano do estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sorriu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. É isso aí, tá no ar Estádio 97 aqui, Energia 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina, que baita empreendimento, hein? E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Tá no ar, Estádio 97, boa tarde, sejam bem-vindos. Opa! Opa! Boa tarde! Os caras estão dormindo! Não é isso. Estamos concentrados aqui no corredor da rádio. Parabéns ao programa WhatsApp. Ao Paulo. Time. O maior programa de todos os tempos da rádio. E aí, time? Cada um. Jimmy. Bom demais, né? Acabei de fechar o Paulo, braço. Paulo, aí, Paulão, Jimmy. Fala aí, RG, quer pegar a cola aqui? É, o Paulo, né, velho? Paulão. Ah, é. WhatsApp, fala aí, Pagas. Paulão, beleza, Pagas? Jimmy. Opa, aí, Jimmy. Qual o tema de hoje aí? Seios fartos ou pequenos? Olha, tá louco, hein, cara? O tema aqui, o tema família do WhatsApp. Tema família? Tema família. Tá, mas censura isso pro Jimmy é aqui. O que tem de mais família. O tema de hoje é no sem ou com? A cara do Jimmy. Ele fingindo que não é com ele. Jimmy, pra quem não sabe, que só costuma vir às vezes aqui pra energia agora, essa hora do estádio. É o locutor que antecede aqui o horário. Que eu vou te falar uma coisa: mais um perdido. Não é um perdido, tinha um perdido na noite, é um perdido na tarde. Os dois estão lá fora, os dois estão lá fora mais apertado que sardinha lá. É. Aqui é o nosso produtor, Bruno. Sai do Tinder aí, Bruno. Valeu. Fala aí, paga. Ah. Vamos às manchetes do estádio 97. Olá, Bento. Opa, boa tarde. Tudo bem, Bento? Tudo bem com vocês? Já viu disso, seu Bento? O quê? Já viu dessa fartura aí? Tem muito. Nossa, Bento, eu lembrei de você hoje. Você lembrou do meu corpo, ué. Coisa boa, não é? Ô, Sobra, você sonhou com ele? Fui almoçar. Aonde você estava pra lembrar do Bento? Na Avenida Paulista. Não assisti do Narcos. Vocês vão dizer que poderia ter lembrado de mim também, mas olha, era. Juro, cara. Eu falei assim, eu pensei que eu era louco. Eu também. Quando eu vi aquilo. O que você viu? Porra, aí, bicho, uma banda tocando uma música. É, uma música, uma regravação. Aquela, pensam que eu sou louco, mas eu sou feliz. Sim. Dizem que eu sou louco. É. Raul Seixas. Mas sou muito louco. Exatamente. Uma banda, os caras de macacão branco, com uma cabeça de ET. Os ETs. Uma cabeça de ET, cinco caras com a cabeça de ET. Pô, eu vejo isso todo dia, meu. E um banner atrás. Não acredito. Que Igreja que Interplanetária dos Extraterrestres Universal. Isso. Você é sério? Eu sou pastor da Igreja Interplanetária do Extraterrestre Universal. Eu sou pastor dessa igreja. Pode candidato você se tornar pastor aí. Não, velho. Eu já sou lascivo, ridícula, meu. Você já pagou seu dízimo, Sombra? Já pagou seu dízimo? Forte candidato, hein? Não, eu queria convidar vocês a participarem. Eu falo, põe uma pedra de Marte em cima do televisor. Mas essa é a diferença. Entendi. Por que eu lembrei de você, seu Bento? Porque assim, eu acredito nos extraterrestres, mas eu nunca vi. Ah, entendi. E você vê toda hora. Ah, tá. Eu e aqui o Calção, meu irmão. Com certeza, meu. Vocês veem toda hora. Pelo menos é uma vez na semana, parece uns voando lá em casa. Com certeza, inclusive, sobre um abraço pro meu amigo ator americano, Michael Douglas. É um grande amigo meu aí. Ah, muito. Michael Douglas é seu amigo. É. Michael Douglas é nosso amigo. Não, ele é chato, mano. Ele não me deixa dormir nunca, velho. Fica empurrando. Grande Michael, abraço. Pra quem é... Até uma música entende. Dele já aí. Tem o Michael tá Douglas. É o Michael Douglas. Michael Douglas. É, tem Michael Douglas. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos levar aquela mandou. Como ontem ninguém perdeu, então hoje é mais dinâmica. Acredito que sim. Vamos ao tricolor, então. Então tá bom. Ah, ontem foi o último pra não existir. Olha aí, lá. Sim. Hoje chegou o Jusilé, hein? Voltou ao futebol brasileiro depois de quase 6 anos. Nem parece, mas 6 anos que ele ficou fora. Tá adureceu, aí, voltou. É, voltou. Melhor, que nem vinho. É. Tá seco, né? Você viu? Tá seco. Colocou a camisa lá, não, os bolinhos. Eu não dei uma reparada nisso aí não, Mota. Mas enfim, sei que deu 28 anos, tá em sombra. Jusilei. 28 anos é aquela idade auge, né? É. Ah, tá voando. Pra jogador, né? Não é? Idade jogador é. Acho. É dos 27 aos 29, acho que é o ápice do jogador. Experiente, como depois, diz o RG. Depois, acho que quando passa dos 29, aí começa lentamente a cair, como diz o Mano, depois dos 33, aí... Enterra. Menos pra Zé Roberto. Fale por você, abestado. Menos pra Zé Roberto. Experiência e potência, né? O cara tá experiente, tá com potência. Renato do Santos, só lembrando. Só lembrando aqui, é o emprestado por um ano, fica até o ano que vem. Sim. Certo. O que mais? Seu bem? E falou que quer chegar à seleção brasileira. Quer que o Tite veja ele. Vamos ver, né? E quer chegar até a seleção brasileira. Certo. Um bom reforço pro São Paulo. Boa. Sensacional. Beleza. É? Ok. E o Prato já fez jogamos São Paulo, jogamos São Paulo, vamos ver daqui. É? Jogamos São Paulo. Que vai chegar a seleção feminina de futebol. Ô, Pudim, ninguém pegou. Pudim de Pinga, ninguém te perguntou nada. Velho. Pudim de Pinga, Pudim de Pinga, tava eu, Marcelinho, Ricardinho. Aproveita e paga lá o moleque que tá guardando lá. O seu Bento tava lá no interior. Muito bom. Tava com três galinhas. Peraí, Bambi. Tava com três galinhas. Bambi é teu pai. Porra, você tá incomodando nas manchetes do Tricolor, faz peta? Ah, desculpa ele. Ele conta a história. Depois eu conto a história. Vai lá pegar o molequinho, vai pagar pra ele durante um ano que ele não vai poder jogar o gato. O Bambi, como é que ele vai? Sabia, né? O gato foi... É, um ano suspenso. Foi punido, um ano suspenso. É pouco. Então, o Prato já treinou, né? Até treinou, fez gol lá, ó, tá bem. E o São Paulo vai manter a promoção, né? Para os próximos 4 jogos. Isso é importante. Então, você vai lotar de novo. Numa crise dessa, é importantíssimo. É lógico. Não é? O São Paulo teve 50 mil pessoas no Morumbi e o lucro líquido de 990 mil, uma coisa assim. Tá bom, pô. Então, você para analisar, Motinha, a arrecadação não é muito alta, mas vale muito mais a pena você ter o estádio lotado do que o estádio vazio. Você poderia talvez arrecadar aí até menos do que esse valor e com 1/5 do público. Então. O que muitas vezes os clubes fazem. É ridículo, cara. Mas foi a renda líquida ou bruta? Líquida. Acho que foi a renda bruta, Mota. Não, 900. Líquida. Tá pensando a matéria no lance, pô. Eu até tirei medo. Print, velho. Eu tinha visto aí o... Porque é muito difícil, inclusive, a gente ver a respeito da renda líquida. Porque existem uma série de encargos ali que o clube então, às vezes não abre. Então, o cara fez o cálculo aqui do lance, ele colocou também eu tinha visto o que era pago. Renda bruta. Quer ver? Sei por quê, mano, mas tô acreditando mais na tua aí. É, então. o Corinthians, ele recentemente aí, inclusive, é louco, teve até. Né? Qual que foi o jogo do Corinthians que passou lá também? Não foi esse último contra o Santo André em casa. Mas teve um jogo do Corinthians também que a renda bateu acho que 900 e poucos mil reais. É, e era renda bruta, não era renda líquida. O Corinthians não. Líquido foi 336 mil. Esse foi contra o Santo André. Então, essa foi a líquida, né? A bruta foi maior. E a do São Paulo foi 948 mil. Tô falando. Então lá no lance tem lá. Ah, precisa saber certo, né? Pra falar no ar, né, Mota? Muito bem. Tá, vamos ao Corinthians. Pedágio. É, vamos lá. Ah, Coringão. Aí, Manu. Nós. Beleza? Ó. O Carrilho fez umas mudanças. Uma mudança, na verdade, no ataque contra o Novo Horizontino. Uhum. O Romero deve ganhar a vaga de titular. É, ele entra no lugar daquele morto, né? Do Giovanni Augusto. Aí do outro lado vai ficar o outro. O Marlone. Vai ficar o Jô e o Marlone e o Romero do lado. Na verdade, tava jogando no final do ano passado, né? Os dois. Agora o Jô centralizado. E também pode ser que o Léo Jabá apareça aí na lateral direita. Então, o Bento, a escalação do Corinthians aí, pelo menos a que treinou aí. É, a única alteração mesmo é o Romero que entra no lugar do Giovanni Augusto, que não pode jogar porque tá machucado ainda. Mas tem Lacácio, a lateral direita é o Fagner ainda, não sei se jogará mesmo, mas é ele que vai jogar, possivelmente. Miolo de zaga ali é o Balbuena, o Pablo e o lateral esquerdo aí é o Moisés. Aí você tem o cabeça de área ali que é o Gabriel Giroto, aí você tem aquela linha de quatro ali que é composta aí pelo Romero, Felipe Bastos, Rodriguinho e Marlone na esquerda, e lá na frente é o Jô. Infelizmente, o Jô ainda permanece como titular. É, eu, se fosse o Carilho, eu já faria uma alteração aí. Eu acho que o Casinha é muito mais participativo que ele. É, ele até pode ter a predileção pelo Jô, mas não adianta você continuar dando murro em ponta de faca. O Jô não tá bem, cara. Não tá bem. É, e você mantê-lo na equipe, a torcida já começa a pegar um bode, ainda mais ele tendo perdido o pênalti no último jogo, eu acho que a tendência é que ele piore. É, se você quiser ainda poupar o jogador, dá uma chance pro Casinha, um cara mais participativo. É, eu faria essa alteração, eu colocaria o Casinha pra jogar no lugar do Jô. Mas esse time do Corinthians que ele tá dando murro em ponta de faca, melhor não jogar, não sei quem entra. Não, bem, Casim, pô, Casim. Ainda mais daqui a pouco aí com a chegada do Jadson, as coisas tendem a melhorar. É, mas eu entendo aí que o Carilli, ele insiste muito com o Jô. Eu acho que esse é um grave erro. O Jô não tá bem, cara. Não tá bem. Aliás, ele esteve bem em 2013, porque ele tá naquele time lá com o Diego Tardelli, com o Bernard, com o Ronaldo Gaúcho, com o Marcos Rocha, porra toda lá. Naquele time você, Canove, encheu o Tchoba de fazer gol. Ele, mas, mano, jogo, tem que jogar, não tem? Ele em dois jogos já marcou metade dos gols que o Damião marcou no passado inteiro. O Leandro Damião, ele nunca foi titular no Flamengo, diferente do Jô no Corinthians. Ué, mas o Jô só era o cara, velho. Não, ele fez quatro partidas com a camisa do Corinthians, inclusive na Flórida. Na Flórida Copa ele não fez nada, Benjamin. Não fez nada na Flórida Copa. Já tira o cara. Você falou que o título do São Paulo não valeu nada. Mas não valeu. Mas aí que tá, mas Benja, a partir do momento que não vale. Mas peraí, não vale com relação a ganhei a Flórida Cup. Mas pro jogador que tá voltando pro clube, é importante mostrar serviço. E nem lá ele conseguiu mostrar. Os caras foram bem na Flórida Cup. Benjamin, quem precisa matar um leão por dia no Corinthians é o Jô. Porque o Jô joga sozinho. Não é o Romero. A responsabilidade toda dele. Por que a responsabilidade? Quem é o cara, quebrou, quem é o cara que veio com o salário de 500 pau? Você tá louco, quem é o cara, mano, que veio pra ser o centroavante do Corinthians? Tá, a responsabilidade dele, sim. Como a responsabilidade do Marquinhos Gabriel, como a responsabilidade do Giovanni Augusto, como a responsabilidade do... Não. É, como a responsabilidade do Jadson também, quando ele estiver apto a jogar, tem que cobrar desses caras. Você não pode exigir, por exemplo, do Marlone, do Romero, do Maicon, do Marciel. Tem que cobrar dos cobrão lá, mano. Tem cobrado os caras que foram contratados pra resolver. Mas peraí, mas o Marlone hoje não é um cobrão do Corinthians? Não, não pode ser encarado dessa forma, não pode. Não pode. Mas Marlone, não é um dos principais jogadores do Corinthians? Mas é que tá, o Rodriguinho também é, Sombra, mas quem veio pra resolver a situação, aquela lacuna que o Jadson ninguém deixou, o Renato Augusto deixou, foram Guilherme, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, o Jadson, que agora tá retornando, o próprio Jô. O Jadson, no dia da entrevista coletiva dele... Esses caras têm que ser cobrados, não os outros. Não, todos têm que ser cobrados. Ah, existem cobranças e cobranças. Não, todos têm que ser cobrados. Você tá louco? Não concordo. Você fala do Jô, parece que é o Messi. O Jadson chegou no Corinthians e falou o seguinte: ó, não tô chegando como salvador da pátria, não. Mas faz parte do contexto que terá que servir como salvador da pátria. Mas não vai, então. Vai sim. Tem potencial pra isso, não. Nenhum jogador do Corinthians tem estado salvador da pátria, você tá louco, mano. Ah, não, eu cobro mesmo. Eu acho que tem que cobrar dos cobrão. E digo mais, o Carille. E o Jô não é cobrão? Lógico que é, por isso que eu tô cobrando ele. Ele tem cobrado só o Jô. Não, falei só o Jô. Então você não ouviu. Não, você não ouviu o que eu falei. É que você não deixou terminar. Pra resolver. Ninguém chega pra resolver. Lógico que chegou. O Marquinhos Gabriel chegou pra resolver. Giovanni Augusto chegou pra resolver. Quem chega pra resolver? O Lucas Prato. O Guilherme chegou pra resolver. É o Borja do Palmeiras. Esses caras aí que eu acabei de citar, eles vieram pra suprir aquela lacuna deixada pelo Renato Augusto, pelo Jadson, pelo Ralf, pelo Gil. Então, esses caras que chegaram aí com esse patamar aí de... veio pra substituir Renato Augusto, Jadson... Os caras têm que vir com outro peso, Benjamin. Não dá pra imputar essa responsabilidade pro Marlone, pro Romero, pro Steve Mendonça, pro Maicon, pro Marcelo. Aliás, esse Mendonça... Tá lá, mano, o Corinthians vai bater rolo. E por falar em bater rolo, Bento... É. Tem mais estranho, uma informação, né? Bater aí o quê, mano? Bater rolo. Ah, fala a informação. Tem uma outra informação aí que... Vai. O Corinthians, ele tá interessado aí no Nico Lopes. O vice-presidente de futebol do Inter falou que ele não sai de jeito nenhum. É, mas até aí o Lucas Prato, na semana passada, também não saia do Atlético. Então, o futebol não dá pra bancar o nada. O Jô jogou duas partidas, mano, vai que não serve. O Nico Lopes jogou 17 no Inter, marcou 3 gols. O Inter tá levando o Pottker, vamos tá? Vamos lá, eu tô passando informação. Eu li agora que o Inter teria avançado. O negócio é o seguinte, Bento, a informação é essa. O Corinthians, ele tem interesse no Nico Lopes. E o Inter tem interesse em alguns jogadores aí que o Corinthians tem dentro do seu elenco. O Corinthians apresentou uma lista aí com 5 nomes para que o Inter pudesse selecionar 2 e levar. O presidente do Corinthians falou que não tem absolutamente nada e nunca teve lista e que não tem negociação nenhuma e que não sabe de onde surgiu o pau. Não tá em aberto, então vamos aguardar. Mas se tivesse que fazer um comparativo entre Nico Lopes e Jô, eu acho que o Nico Lopes é muito mais jogador que o Jô. Mas enfim, é isso aí, Bento. Corinthians, ele pega então o Novo Horizontino agora na quarta-feira, às 19h30 aqui na Arena. Jogo difícil. Depois ele pega o Audax no final de semana, jogando contra o Audax lá onde o São Paulo tomou um ferro. Difícil. E aí na quarta-feira que vem, porra, aí tem Corinthians e Porco. Aí tem Corinthians e Porco. Então, o Fábio Carilli. Ô, Carilli, não tô querendo te pressionar. Imagina. Não tô querendo te pressionar. Até porque só os cobrões. Quase nada, velho. O bagulho é o seguinte, Carilli. Tá chegando a hora, Paquito. Quarta-feira que vem. Não nessa agora, Paquito. Na outra. Ah, os caras, mano. Tem Corinthians e Porco. Isso você sabe, ô Carilli. E esse jogo tem peso 10. Ah, os caras, esse véio. Jogo tem peso 10. Não adianta, tanto pro Carilli quanto pro outro lá, pro Eduardo Batista. Esse jogo, Sombra, independentemente de qualquer coisa, o torcedor não quer saber se o time tá sendo remontado. Ensaiar um empate aí, que é bom. Não, fazer, o empate agrada. É. O empate agrada. Alivia pra todo mundo. Não. Tô falando com relação ao treinador, tanto a um quanto o outro. Você pega ali, por exemplo, o Eduardo Batista, se toma uma escovada do Corinthians, eu não sei se ele segura na quinta-feira. Olha, e o Carilli, se ele perde pro Palmeiras, a situação dele também fica gravada. Eu vou dizer um negócio. Antes de chegar o Palmeiras, que é só na próxima quarta-feira, eu tô preocupado com o Novo Horizontino. Primeiro eu vou me preocupar com o Novo Horizontino. Quantas pessoas amanhã lá na arena? Porque se o Corinthians jogar contra o Novo Horizontino, o que jogou sábado contra o Santo André, vai ser um jogo complicadíssimo. E se o Corinthians jogar contra o Audax, o que jogou contra o Santo André, vai ser mais complicado ainda. Então, antes de pensar no Palmeiras, eu fui pensar no Novo Horizontino, cara. Você acha que nem com o Novo Horizontino vocês vão bem, velho? Não. Ô, Mota, sábado contra o Santo André foi uma coisa horrorosa o Corinthians. Então, se jogar igual, não sei. Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar. Mas vocês estão se borrando todo, não estão? E amanhã? A gente está borrado aqui, é o seu traseiro. Olha que é só o Campeonato Paulista. Ô, Domênico Garbo, eu até entendo eles querem o empate porque a gente joga em casa, né? Na casa da tua mãe. Festas. Já começou. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Sombrinha que tá fazendo aniversário do casamento. Parabéns, Dino. Parabéns, Sombra. É o Sombrinha. Esse aqui do programa é o Sombra. Mas quem faz aniversário é meu pai. Mano, um Chicão. Chicão. Fazendo oitentinha hoje. Parabéns, Chicão. Fala aí, Sombra. Um abraço. Disse que o Corinthians corre risco de ser rebaixado no brasileiro. E eu não tô louco, hein, meu? Eu tava sóbrio. Esse cara só fala bobagem. O Corinthians vai bater na cara da porcada quarta-feira que vem. Vamos derrubar o Eduardo Batista, mano. É isso mesmo. Mas ia derrubar? Vamos derrubar o Eduardo Batista. Mano, esse jogo é perigoso. Pode cair qualquer um dos dois lados, hein, mano. Minuto, não é só você. Mas não é você que conta piada aqui? Mudou? Vamos derrubar o técnico do porco, velho. Você não acredita nem você mesmo. Pode cair qualquer um dos dois, hein, velho. E o Jô vai pedir música no Fantástico. Ué, alô. Agora o jogo vai pedir. Tava metendo pau no jogo. É o jogo da redenção. Ô, Domênico, imagina na hora que perfila pra entrar no gravado. Nossa, vai se borrar todo esse. O jogador do Corinthians pedindo, vamos empatar, vai, por favor. Jurou, eu não lembro quando eu perdi pra esses trouxas. Tira o Corinthians daí. Agora o jogo é o cara, velho. Não lembro quando a gente perdeu pra ele. O jogo não é o cara, vai fazer bilubilu nessa porcada. Eu não tô lembrando. Eu juro que não lembro. Vai fazer bilubilu nessa porcada. Lembrem quando que nós perdemos pra eles. Olha. E eu vou dar parabéns aí pro Mota, que ele acertou. Chupa, mano. É verdade, a renda líquida foi de 950 e pouco, porque a bruta foi 1.300.000 e pouco. Então... Boa, Motinha. Boa. Parabéns, hein, de Mota. Bruto, o Mota entende, tá ok? Entendo bem. Estádio 97 tem oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico. É isso mesmo. Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Frico freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Opa! Fala de nós aí, seu Bento. Opa! Bento! Tudo bem, hein? Tudo bem, seu Bento? Tranquilo? Tudo verdão aí. É, sim, antes de mais nada... Tá triste, seu Bento. Que foi, seu Bento? Peraí. Que é isso, seu Bento? Seu Bento tá triste, velho. Mandaram nossas energias para Gabriel Jesus, 3 meses parado, cobrado. O Gabriel, hein? Ninguém, velho. O moleque tava começando a arrebentar. Oh, lá. Era uma secada no moleque, velho. O Parque Santo do Agüero é forte. O Agüero, é verdade, mano. Qual o nome da santa lá em Argentina? Lá, o Agüero lá. Guadalupe, qual o nome lá? Essa aí é a mexicana, né? Essa é mexicana. Guadalupe é o nome da mexicana. Guadalupe, qual senhora de Guadalupe? Pai, peraí, o Agüero, o que que ele foi? Foi na encruzilhada, colocou doce de leite, churros, empanadas, o que que foi? O trabalho foi forte, hein? Vodu, velho. Ele fez um trabalho Jesus, aí, velho. E um disco de tango. Exato. Trabalho véio, foi forte. Imagina se o Denis tem o WhatsApp do Agüero, velho. É, não duvido não, hein, velho. Cuidado aí, Sidão. Olha, hoje tem. Pô, não vai ter placar, não? Não, placar, não tem, a situação do Agüero era mais difícil. Por quê, velho? Ué, eu não vi ontem, não. Eu quero placar hoje. Você quer um placar do Palmeiras hoje? Ah, põe de novo, eu não pude vir. Você não veio, cala a boca. Problema de som. Cala a sua boca aí, eu sou. Ah, põe de novo, Você seguidamente ofende um jornalista consagrado. Nossa, eu não vi, ué. Ué, calar a boca é ofender? Ah, é desrespeitoso. Ah, evidente. É, cala a boca ele. O maior jornalista do programa ouviu. Tinha que ter vindo ontem. Por que não veio ontem? Porque cobra tava com dele problema, aí. Tava com cobra problema. Desse trouxa aí porque não veio ontem. Oh, ora. Mas olha... Viesse ontem, pedia ontem, ouvia ontem. Mas tá nervosinho, é? Esse aí, hoje eu te dou. Isso aqui não me confunde na tua cabeça, hein? É, é isso. Tá parecendo o treino do Boca Juniors. Só vai ver isso. Só briga. É o Felipe Melo do rádio agora. Cala a boca aí. Deixa eu falar aqui. Você vai ver o que é o Felipe Melo aqui. Pô, rapaz, você fez uma associação com o microfone lá na cabeça. Grita não, no vídeo. Vou fazer que isso aqui vai ser quem é mais Felipe Melo aqui do microfone? Oh. É o Benjo ou o Domênico? Ah, o Domênico. Como assim, Domênico? Eu nunca agredi ninguém aqui. O Benjo parece que tá sem camisa, né? Todo laranjão. Eu posso, senhor. Eu não tenho problema nenhum, seu Felipe Melo do Eu tenho um cenoura e bronze. Não tem problema nenhum, seu Felipe. Garoto, parece que tá embalagem. Eu não tenho problema nenhum, seu Felipe Melo do Hot. Não? Não. Ai, que horror. Não, não, precisa dar porrada, dá mesmo. Nossa, nossa. Ai, que bravinha. Ai, se precisar rasgar a roupa. Amigo, precisar, tamo aí. Vai cotovelar o uruguaio também, Virgínia? Vai cotovelar o uruguaio. É nóis, Virgínia. Ei, Dudu. Nós somos o Felipe Melo. Pode ser, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não. Forma Felipe Melo. É, mas os caras que nem o Landuça que vem querer apavorar a gente. Nossa! Uma feita sorte aí, trouxa. Na extravasada que ele deu lá, velho. Quem? Foi chamar o cara de bobo, velho. Ah, bobão. Felipe Melo. É igual um pitbull. Pode falar na televisão, é igual um pitbull não levantando a perna pra fazer xixi. Mas tá de brincadeira. Você não pode falar na televisão. Não, mas bobo, chama de bobo. Você não percebeu, ele foi irônico. Não, mas eu sei. Mas mano, ele não pode xingar na televisão, você tá louco? Falou coisa pior. Não, mas não pode isso. Aqui não pode. Então não fala nada. Chamar de bobo não fala nada. Ah, deixa ele lá. Domênio, mas hoje foi dia de conversa. Bobo, o Caio Ribeiro fala. Um abraço pro Caio, parceiro. Colocou o papo em dia hoje. Se reuniram lá, bateram um papo, o elenco inteiro. Quem que colocou? Não, todo mundo. Ah, tá. Teve uma conversa. Ai, já? Já? Não, é uma conversa. Sim, perdeu, tem que ter conversa. Então vocês vão fazer palestra o ano inteiro, né, mano? Lembrando te perguntou só, nada, trouxa. Lembrando só que o segundo jogo, o Borja não pode jogar, né? O Paulista, né? Vai jogar só. Pode, ele pode ser inscrito depois. Não pode ser inscrito. Pode, mas não vai. É, agora se machucou. No lugar do Fabiano. Mas não ele vai. Pode entrar no lugar do Fabiano nessa fase. Ele pode entrar. Ó. Ele pode entrar, não estamos falando que vai entrar. Não, mas a federação tem que fazer um exame no, Fabianinho para ver se ele tá machucadinho. Mas nesse ponto aí o Mano não. Tá certo. Essa, tiver... essa conversa aí é porque já tá se aproximando o clássico. Ó, a resposta é não, viu, Benja? Não é, Richie. Não pode inscrever. Pode sim. Tá escrito aqui agora o regulamento. Pode, porque tem um negócio no regulamento, se o jogador tá machucado, exato, até uma certa data, que ele não voltará. Se ele não for voltar depois dos 15 jogos, você pode esticar a contusão dele. É. Não, sim. Então pode ser escrito, então, sim. Olha, é um regulamento imbecil. Por que imbecil? Em regulamento imbecil, o cara fala assim, amigão, olha, o médico chega e fala, ah, 2 meses, mas é um, esse aqui vai ficar 2. O Fabiano podia ficar 1 ano, né? Mas eu sombra, mas aí a brecha do regulamento. Então, regulamento imbecil. Pô, mas, você acha que vai deixar mas como é que vai fazer então? Vai deixar o cara fora. Então, o regulamento é imbecil, gente. É. Já permite inscrever 30. Até, o técnico. Ele não permite inscrever 30, mas se você. Ele tem que a permitisse. Cláusula, de trocar, né? Que você pode trocar, É ridículo. É, eu também acho. Ah, mas é bobagem. Mas sabe o que essa babaquice. O Campeonato Brasileiro não pode? Você sabe o que essa babaquice aí? Não é. Os caras fizeram isso porque assim, o Campeonato Paulista, neguinho, quer queira, quer não, é o menos valorizado. Neguinho tirado. Aí né? Os times que costumavam estar na Libertadores, neguinho falam assim, tirado, vou meter os reservinhos. É pra não, é pra obrigar o time a usar o menos possível reserva. Imagina. Agora, o que eu quero dizer, olha, é o Marcelo, o Eduardo Batista, ele tem que tomar cuidado aí com a escalação do Palmeiras. Pra não querer ser o inventor da coisa, hein? O inventor da roda, essa coisa toda. Sabe por quê, gente? É, me assustou no jogo do Palmeiras. Vou repetir mais uma vez, porque eu falei ontem, mas é sempre bom falar aqui. Repita. Pra gente... Me assustou o fato dele tirar o Fabiano machucou, ele colocou o Jean na lateral direita. Ele voltou com o Jean e meteu o Thiago Santos. Então, hoje, você pega as equipes aí. Raramente uma equipe vai jogar com 2 volantes de contenção absoluta, vamos dizer assim, né? Tudo bem que o Felipe Melo às vezes sai pra jogar, mas ele, a origem dele é um volantão mesmo, de contenção, de desarme, aquela coisa. Mas é aquele volante... Mas não tenha dúvida, ou Rafael Veiga ou o Michel Bastos. É. Mas que medo que vai ter contra o Ituano? Não, é só pra jogar. Precisa ter 2 volantes de contenção, mais 2 zagueiros, mais 2 lateral? Porra, velho, dá pra jogar com o Ituano. O Palmeiras... Ele jogava, a formação do Palmeiras, que foi campeão brasileiro, era Tietê, que não é um volante de contenção, sim, é um volante, que sabe sair jogando e sabe desarmar. Moisés, que às vezes ele faz o papel de meia e muitas vezes faz o papel de volante. Sim, sim. Entendeu? E mais um jogador, às e aí você tinha os 3 Branco, na frente. Às vezes jogou o Cleiton. Então pronto, que quer inventar o quê? O time deu certo desse jeito. Não precisa mudar. Contra pra... Ituano, precisa né, ter as minhas características. Chancela não do, queira, do técnico. Não queira inventar o Eduardo Batista. Sabe por quê? Se inventar, você não vira. Você acaba não virando no Palmeiras, não vai virar. No sapatinho, né, velho? Vai ficar chato. E vai ficar assim, chato, hein? Mantém o esquema do Cuca que eu tá lembro, dando certo, mano. Eu lembro muito bem que o Tite largou lá e saiu o Tite e entrou o tal do Cristóvão. Ele começou bem, mano. Sim. Ele começou bem. Sim. Ele não mexeu, deixou tudo certo. Quando quis mexer, deu no que deu. Azedou, aí caiu. Aí o que aconteceu? Ele não foi embora? Foi embora e ferrou o Corinthians. E ferrou tudo ou não ferrou? Ferrou. Então assim, ferrou. Eduardo, temos aí vários e vários exemplos aí. Hoje parece que ele treinou aí. Ele meteu, olha gente, isso me assusta, hein? Eu tô falando antes porque é legal falar antes. Porque senão a coisa... Fala que é bonitinho. Vamos lá, ele treinou lá. A lateral direita ele colocou o Thiago. Thiago Prantos? Não, o Thiago Martins. E colocou na lateral direita o Thiago Martins e o Jean no meio. E no lugar do Tietê, o Thiago. Meu não, Deus, hein? O Jean no lugar do Tietê e o Thiago Martins na lateral direita. Ficou meio confuso isso, né? Não, meu não. Jesus, tem confusão nenhuma. Vou repetir, então. Ele colocou o Jean no lugar do Tietê, que é o que ele fez nesse último jogo. E o Thiago Martins, que é zagueiro, na lateral direita. Ah, mas é melhor do que deixar o Thiago Prando. Ele vai jogar com 3 zagueiros e 2 volantes, é isso? Nós vamos voltar lá pra trás onde não tava dando certo. Nós vamos voltar com o Marcelo Batista. Ah, eu lembro que o Marcelo Batista fez isso. O Marcelo Oliveira, desculpa. É que eu tô confundindo. É o Romero, que é melhor você tomar uma água, né? Cara, é que eu tô fazendo um mix, né? Porque é tudo igual, né? Marcelo, Oliveira, isso, claro, Eduardo Batista. Aí mistura tudo, né? Mas, Lolo, mas então, é melhor certo, fazer então. Isso do que deixar o Thiago Prantos no meio. Não, precisa fazer não isso. Avó, por não, avó, olha só, é o time do Palmeiras, inventar, olha aqui, ó, não precisa, olha só, o time, ele não precisa se inventar. Deixa o Jean na lateral, deixa o Zé na outra lateral, os dois zagueiros lá que estão jogando. Almina joga, deixa lá no meio, isso, apenas de volante, o Felipe Melo. E coloca, coloca lá o... Tem outro, tem tanto lá. Ora, põe lá, o, por exemplo, olha, Felipe Melo, então vamos lá. Vamos Felipe, lá. O Moisés não vai jogar, né? Não. Vai, vai Melo. Sim, vai ser relacionado. Então põe Felipe Melo, Moisés e o... Mas ele deve entrar no segundo tempo, né? Hã? Deve entrar no segundo tempo porque ele tá voltando aqui, de volta. Então, né? Faz assim, Felipe, olha aqui, Bastos, ó. Felipe, é? Só um minuto. Ele pode entrar depois. Felipe Melo, olha o meio de campo. Felipe Melo, Moisés e Guerra. Roger Guedes, Dudu e centraliza o William Bigode. Acabou! Não inventa! Qual que foi o melhor jogador do Palmeiras domingo? Domingo, Guts. Foi o Guerra. Ah, com coisa. Certeza, Guerra, Guerra sempre é melhor, melhor, tá ok? Ah, o Guerra, é verdade. É, com certeza. Ô, Lolo, mas por inventar, isso, Dudu, que eu sempre falo, é muito melhor pro treinador assumir um time que vem mal... Que é o caso do cara do Corinthians aí, por exemplo, o Carrilli. Por exemplo, o Mano, sim, Menezes. Porque o Mano pelo Menezes, menos ele faz o time dele. Por, né, exemplo, o Mano Menezes pegou o Cruzeiro destroçado. E aí arrumou. Não, o que era a missão lá? Ele arrumou duas o time vezes, dele, né, e tal. É. Ou você pega um time que tá voando e que... E ele desmonta? Tudo, a responsabilidade é maior. O Tite, quando foi embora do Corinthians, qualquer treinador que viesse estava morto. Mas, não, não, é, mas não é só seguir o mesmo esquema que tá dando certo? Mas os caras não querem. Mas mudaram o jogador, Benzão. Que vai perder o jogo. Ó, o Jesus saiu, o Moisés tava machucado, o Xexê machucado. Tudo bem, eu sei que você tá querendo. Não, não tô. Eu sei que você tá querendo. Quer alisar. Pera só um minuto. A gente tá falando aqui há semanas que o Palmeiras tem um elenco que é sacanagem. O time B... O time, vamos chamar de time B, porque é, não dois tem time times, B, né? Mas o time B, ele disputa um campeonato. E pode disputar a final com o time A. Então aí, aí vai jogar com o Ituano, vem falar, ah, mas peraí. Você entendeu? Aí, o Gabriel Jesus, obrigado, o Tietchan tá machucado. Não, não, vai não, dormir, conversa, viu? Não, calma. Obrigado, senhor. Obrigado, calma, Benjamin. Obrigado. Calma, eu te conheço, eu vou explicar. Esse time aí, ele não pode perder pro Ituano, seja em Marte, não em Itu, em São Paulo, onde eu for. Falo, for, eu falo, eu falo. Nós montamos dois times aqui e ainda tinha reserva. Peraí. Quer dizer, o elenco do Palmeiras é espetacular. É quando perde no Ituano, o Gabriel Jesus não tá. Não tem Gabriel Jesus, não. O Tietchan machucou. E vocês falam, o Mano tem razão. Vocês deturbam. Vocês Eu não. A primeira coisa que a avó falou é que tá errado, jogou horrível, feio, não é feio, isso? Feio. Mas vocês falam que tem que manter o time, só lembrando que ele tá sem os três jogadores. Tudo bem. O Palmeiras era, jogava de um jeito, viu, Sombrinha? O Palmeiras jogava de um jeito. Quando chegou Moisés e o Xexê, foi outro time. Mudou? Foi outro. Não tem dúvida. E esses dois não estão. E ele tá meio perdido pra achar os dois. Mas você sabe, vovó. Isso é uma precisa verdade. Precisa inventar, é só colocar jogador, vovó. Mas aí você põe jogador com a característica dele. Aí é uma dele, outra coisa. Você pode até perder em nível de qualidade. Sim. Porque igual o Tietchan, não, sim, vai ter ninguém. Por exemplo, se o Tietchan hoje é nota... É isso que eu digo. Se o Tietchan é 8, você tem jogador lá que é nota 6,5. É, mas põe. Não inventa. Tá bom. Mas, entendeu, mas ele foi induzido ao erro também. Mas olha, não, vou te falar uma coisa. Mas é um pouco incompreensível, né? Porque por mais reservas que tenham, são reservas que, gente, ganham salários altíssimos, exato, né? Então é super... Eu juro que eu não consigo entender. Ou então são jogadores valorizados. Demais, super, né? Extremamente valorizados. A mais demais do que valem. É. Porque, vai lá. Se pensa assim, se o cara tá jogando no Palmeiras, ele, no mínimo, a maior parte do time que tá em campo tem que ser melhor que esse do Ituano. Tem que ter drible melhor. Não tem, tem que ter cabeçada melhor. Tem o que ter desarme melhor. Tem que ser melhor. Tem que ter tudo melhor. Pode ser que tenha um ou outro do Ituano que seja até melhor. Tudo bem, pode porque ser, tem os reservas do Palmeiras, ok. Mas é inconcebível perder um jogo de 1-0. Não é só perder, porque não jogou nada. Foi horrível. Esse é o pior, não é o resultado. Sabe que é? Não jogou nada. E às vezes, você viu o gol que foi tomado ou não? Eu não vi. Mas você chegou a ver? É ridículo. É ridículo, o cara nem subiu, ele subiu no meio de todo mundo. Aliás, ele não subiu. O William. Ele não precisou subir, ele cabeceou no chão. Aliás, o rapaz tem 2 metros. Tranquilo, ele só fez assim com a cabeça. Não era nem pra ele estar lá, porque o menino tem 2 metros, era pra estar um zagueiro. Então, você me desculpa. O Sombra. Tá ou falando, um centroavante alto, né? Mas claro que tem. O Palmeiras não pode perder. Não pode perder pra esse time. Não pode. Desculpa. Como o São Paulo não pode perder pro Botafogo 4-2. Vocês costumam ver como isso nos times de vocês. Como o Corinthians não pode perder pro Santo André. Não pode. Quem aqui não vê que às vezes o time vai jogar no interior contra um time pequeno e toma sufoco do time pequeno. Mas não dá. Às vezes os times grandes vão no interior jogar e são acuados pelo time pequeno. Não pode. É ridículo, não pode. Não pode, desculpa. Tem que chegar e enfiar gol nos caras. É verdade. Pela estrutura que tem, os salários que pagam. O investimento feito no Palmeiras, o investimento feito no Corinthians, o investimento feito no São Paulo, por menor que seja, hein? O investimento que fez o Santos. Mas não tem a mesma. Não pode, esses não todos, pode. Se você juntar todos que estão aí, todos, hein? Todos, incluindo a Ponte Preta que tá na primeira divisão, você tem que ganhar dos caras. Ou pelo menos, no mínimo, empatar. Não no mínimo. Pode, não mínimo. Pode. Claro que não pode. E já tá errado. Você tem que ganhar, pô. Mas quem que falou o contrário disso? Você tá passando pano, vó. É que vocês são burrinhos. Não, você tá passando. Velho. Agora você tá mudando. Agora você tá entendendo qual que é. Não, muito pelo contrário. Vocês estão dormindo no programa. Mas então, por que você tá justificando? Fala uma coisa. Vocês se judiam da vó. Não, ela tá corneteira. Então vai, mais uma oportunidade. Vai, mais uma oportunidade pra você. O time tem dois times e mais reserva. Pô, e falta um jogador, fez falta pro time não ganhar. Jogou feio, todo mundo ficou revoltado. É. Mas só que eu disse foi o seguinte: não é que tinha lá Moisés, Xexê e o Jesus, ele tirou pra botar outro jogador. Não é isso. Não, ele também ele foi induzido ao erro e errou feio. Só isso que é bom. Ah, acho. Foi induzido ao erro. Vamos lá. Tem que botar Santos jogador. Agora. Prosseguindo com as manchetes do Santos. É só uma coisa. Só foi não dá. Meu. Evidente. Evidente. Só da minha parte pra concluir. Evidente. Ele não está lá agora, hein? Ele tá lá faz tempo. O Palmeiras jogou dois jogos amistosos. Ele já era o treinador, ele já tava antes disso. Ele não achou o time. Treinou. Então, o hino do Santos agora. Vambora. Fica pianinho. É só, pra concluir aqui. É. O hino do Santos, né? Aí, dá uma segurada. Boa, agora. Boa, ele não achou o time. É isso aí. Vamos lá, boa, vamos lá. Olha só. Vamos lá, vai de Vladimir agora no gol, né? Contusão do Vanderlei. Vladimir. Vai o Vladimir, falou que está preparado, está muito preparado. Amanhã já encara o clássico contra o São Paulo na Vila. Sim. E olha, quem está com um desgaste muscular e não vai jogar amanhã é o Lucas Lima. Não, mas joga, viu, senhor? Vai jogar? Joga. Acho que não, hein? É, um site, eu concordo com você. Eu concordo com você. Desgaste muscular, né? Um site diz que não. No outro diz que não preocupa, entendeu? Foi poupado não, e não... Não, é desgaste. Sim, mas eu estou dizendo, um site está informando que ele não vai jogar. E o outro site está informando que apesar do desgaste, ele foi poupado, mas não preocupa para o cara. É, isso é jogo de cena, né? E Lucas Lima, que, diga-se de passagem, jogou muita bola. Tá jogando, voltou a jogar bem o Lucas, né? Então, tomara que jogue amanhã. Acho que o clássico ganha muito com a presença dele. E acho que legal. E é, se continuar jogando do jeito que tá aí, vai ser um jogão amanhã, um jogão legal. O Renato não joga, né? Ah, Renatinho tá fora. Pô, foi só o Benja dar a mão. Benja pra ele. O Benja nunca entrevistou o cara, velho. Aí pegou o Renatinho e levou pra entrevistar. Puta, não deu outro. Chegou aqui falando do vigor físico. Não deu outro. Soletre vigor. Renatinho foi pro saco, velho. Mas melhoras aí pro Renato. Ricardo Oliveira. Ponto. Ah, Ricardo Oliveira ainda não? São duas semanas, né? E eu não entrevistei o Ricardo Oliveira. Mas você mandou um zap pro Jesus. Ah, não, mas você... É, mas mandou você... Um WhatsApp pro Jesus. Você perguntou quando que era que podia entrevistar ele. Bem, pensa que eu não sei. Jesus, mas, gente, semana? Ricardo Oliveira, ultimamente, não tem precisado muito de entrevista pra isso. Né? Não, é verdade. Você falou com Jesus essa semana, mesmo? Só na missa. Gabriel Jesus, você entrevistou, não? Sumiu? Não, né? Mas deu uma ligada. Mandou um zap, mandou um zap. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de Bozano. Opa, vamos lá da Bozano, mano. Vamos lá, Sombra, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. Você não vai ficar parecendo uma tampa de cuscuz, velho. Você não vai ficar aparecendo lá aquela marmita quando você tira do micro-ondas e levanta a tampa, velho. Aquele negócio assim, todo encharcado. Molhado. Porque tem gente que fica assim, né, Sombra? É desagradável. Tampa de cuscuz. É desagradável. Porque outro dia a gente foi dar uma carona pro bar. Lembra que você forrou o banco do teu carro com uma coberta? E ainda põe um mata-borrão. É, então, porque o bar ele transpira muito, cara. É, ele tem muitos pelos. Então, Bah, você precisa usar esse Bozano aqui, cara, esse desodorante aqui, o Bozano Extreme, porque ele vai te dar 72 horas de proteção. Você não precisa ficar se lambendo, né? Você não vai precisar se lamber, você não vai ficar fedendo, tá certo? Você vai ficar top. E ó, ouvinte do Estádio 97, você que for esperto e ligar aqui, dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase. E fala mesmo, cara, porque vale a pena. Esse kit é top demais, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estamos recebendo aqui um estranho no ninho, né? Ele já teve no resort, acho que vai de novo. É o Vadinho, o motoboy da Vila Ré. Demorou. Boa noite a todos. Boa, Vadinho. Fala, Vadinho. Ó, da última vez você participou com a gente lá, você falou palavrões no ar, não pode falar. É, se liga, hein, Jô. Mas o mano que pediu pra falar. Não falei nada. Segura seu B.O. aí, Paquito. E falando nisso, concordo tudo que a avó falou aí. Faz agora a respeito. Tá okay. Alisando pra diretoria, você também é funcionário do clube? Alisando, que diretoria? Olha, eu não tenho Orkut do presidente. É, não, gostaria de ter, mas não tem moral pra isso, né? É, eu não. Ah, meu malvado ter, favorito. Nossa, mandou no meio da bola. Meu malvado favorito. Ô, louco, mandou no meio. Porque eu posso emitir a opinião que eu acho. Não, não, mas eu também emito. Mas vai falar aqui num domingo à tarde, se tivesse telefone, não dá uma ligadinha. Ô, eu tô aqui, me anuncia aí. Opa, opa. Nossa, a avó já vai nos camarotes lá, não precisa de ser amigo. Mas se pudesse estar no camarote do dono, ah, se não queria. Mas você queria o telefone da Leila? Estaria aí, então. Opa, fácil. Tá. Hoje seria isso, viu? Não, muito pelo contrário. Ah, não, imagina. E aí, Vadinho, tudo bem? Bem, vocês aí. Beleza? Todo mundo da mesa. Você fechou lá o resort, então? Fechei novamente. Vamos ter você de novo lá? Se Deus quiser. Bacana. Lá no navio também. Navio também, né? Você fechou o navio também? É, navio, tem várias festas, inclusive a primeira começou. Ó, eu vou estar no navio, velho, vai estar, o Ale Oliveira vai estar, o Guto vai estar. Rapaz, o Mossa vai estar, mas na casa das máquinas. Vou estar trabalhando lá. Tira essa camisa aí, rapaz. A primeira festa vai ser em Itaquera agora, quarta-feira. Boa! Isso aí, você vai lá ver o show do Corinthians ou Mané? Vai ver o show do Corinthians. Mas Corinthians e Palmeiras vai ser na quarta-feira? É, na quarta-feira. Mas essa história de clássico no meio da semana não é mais legal no fim de semana? Eu acho também, mas tem um movimento aí também, cara. É que tem um movimento agora também, acho que da prefeitura aí, do governo da cidade de São Paulo, pra colocar shows em pleno dia de semana também. É ou não é também, cara? Então os caras estão motivados isso daí, velho. Corinthians e Palmeiras é o clássico, velho. Show, é o clássico, é o maior clássico do planeta. Ah, então você vai começar com o show, vai começar com São Paulo e Santos. Aê, né? É verdade, amanhã. Então pelo jeito o show começa amanhã. É a preliminar do nosso, Uma semana antes. É isso aí, segundo quadro. O show é mais importante, segundo quadro, joga. Vai entrar nessa aí? 5 títulos mundiais. Vai entrar nessa aí? É isso mesmo? Tá escutando? Então se bater, gente. Desculpa, o maior clássico é Palmeiras e Corinthians. Que maior clássico? Que maior clássico? Vadinho, maior clássico em quê? São Paulo e Santos é Piritinho. Não, não, vamos lá, como de tudo. Fala aí, soma. Tudo, Vadinho. Assim de tudo. Soma de títulos é o maior clássico de tudo? Imagina. Ah, mas você tá se baseando na cara. Lá vem, eu baseando. Como assim soma de títulos, gente? Santos e Palmeiras. Não, vamos lá. Santos e Palmeiras jogando, quem é que tem mais título aqui? Qual o clássico? Como assim? Santos e Palmeiras? Se, e Corinthians e Palmeiras e Corinthians? Isso. Quem é que tem? Qualquer um outro. Quem é que tem mais clássico? Comparar o Santos agora com o Corinthians e Palmeiras? Aí somar. É uma coisa que comparar a Vera Holtz que o Palmeiras tem o maior do Brasil, E logo seguido, logo atrás? Ah, bom, obrigado. Segue o jogo. Para com esse negócio de maior clássico, é Corinthians e Palmeiras. Mas não, vamos comparar o Santos aqui com o Corinthians e o Palmeiras, Sombreco. Comparar a Vera Holtz com a Guaraninha, mas Marina Barbosa. Ó, a Vera Holtz tem mais história. É mais pegada. Mais chata, velho. Ninguém fala da Vera Holtz. Agora da Marina Rui Barbosa, todo mundo fala. Você é a Marina Rui Barbosa? Ô, Viadinho. Deus! Deixa eu falar com o Viadinho, Viadinho. Viadinho! Vadinho! Ah, desculpa, menina. Vai lá, apoia a vó. Você costuma ver com o Vadinho na orelha? De vez em quando. A vó é de boa. Desculpa. Meu nome é Aguinaldo. Mas você acha mesmo que o Palmeiras só perdeu porque não tem mais Gabriel Jesus? Olha, bela pergunta, hein? Que argumento forte. Foi uma senhora que falou isso. Na realidade, eu acho, minha opinião, entendeu? O Batista lá, ele tá com o quê? Ele tá com, vamos dizer assim, ele tá com um Boeing, tá ligado? E só pilotou teco-teco. Então é o que acontece, entendeu? Mas ele dirigiu um Boeing, já pilotou um Boeing, mas o Boeing não foi bem. Então, não, né? Então, mas eu não sei não, eu tô meio... Não pelo esse jogo não, desde o começo, entendeu? Mas é salutar manter essas dúvidas em relação ao trabalho, é importante. Não, então, ele tá tentando, mas eu não sei não, não senti firmeza não. É, mas ele mudou um pouco o sistema de jogo, né? Você teria mudado? Ah, eu teria continuado aqui lá, no México que tá ganhando, entendeu? Mais ou menos na base do Cuca. Tudo bem, a gente não tinha o Moisés, tá? Não tem o Xixé agora. Eu praticamente é o coração, né, da equipe. Mas, meu, tem pessoal de altura lá que daria pra... Na minha ideia, eu pegava, como que joga o time? Beleza, esse machucou. Deixa eu ver quem que eu contratei, que pode ser bom pra fazer essa função. Exatamente. Exato. Concordo também. Sem mexer mais nada. Mas na boa, Sombrar e Vadinho, Rudi, Domênico, que são os palmeirenses aí... O Eduardo Batista achar o time é o de menos. O Eduardo Batista, ele não vai conseguir lidar com o elenco, velho. Você não viu o Edu Dracena quando saiu, velho? Uma coisa, por exemplo, Domênico, Campeonato Paulista, o que aconteceu lá? O Cuca quebrou dois palcos do Dudu. O que o Edu Dracena fez? Não, na hora que ele saiu, saiu enfesado. Você não viu como ele saiu? Chapou na cabeça, ele saiu insatisfeito. Dá pra ler o que ele pensou. Entendeu? Ele tava com cara de poucos amigos. Entra na internet, vocês vão ver. Eu não vi. Então, o Dudu, no Campeonato Paulista, o Cuca, quando precisou dar uma madeirada nele, ele deu. O Cuca, quando precisou enquadrar o Gabriel Jesus porque tava dando chiliquinho dentro de campo, ele deu também. E o Dudu também. Então, falei, o Campeonato Paulista lá enquadrou o Dudu. Até teve aquele negócio tipo, é o médico que proibiu de jogar. Ele brigou com o Rafael Marcos também. Brigou lá no vestiário com o Rafael Marcos, que é um dos líderes do elenco, aí um cara bem quisto pelo grupo. É o DJ do elenco. A galera poderia até não gostar do Cuca, mas respeitava. Com certeza. Agora, com relação ao Eduardo Batista, não é que não respeitam o cara, mas o jogador não confia. Da mesma forma que o torcedor olha da arquibancada lá e fala, putz, eu não confio nesse cara, você acha que o goleiro também, o cara que vive com o cara não pensa a mesma coisa? Eu acho que pensa. Por isso que eu falo, tem que chegar grandão. Você pensa assim também? Também. Pensa assim também. Se não chegar grandão no time, não chegar... E se acontecer de, puta, não agradou, não deu, não tá ganhando, vai ter que sair, quem você traria? Felipão. Agora, sabe, tá meio difícil, porque eu faria assim, igual até a avó tava falando, hein? Você é fã da avó, já reparei. Então. Pegava a avó? Foi fácil. Olha o respeito. E sem calcinha ainda, só? Às vezes a avó vem sem calcinha. Apontando. Tudo apontando pro umbigo, velho. Para de ser idiota. Tá me deixando ela vermelho. Passa rodinha em cima da testa. Ah, eu sou vó já. Ô, Vadinho, tô aproveitando que você é um cara que participou da promoção do resort. Tô vendo você tá com camisa do Palmeiras, boné do Palmeiras. Certo. Nós vamos fazer uma promoção hoje pra quem fechar o resort só pra palmeirenses. Boa. Boa. Só pra palmeirenses. Vai fechar na hora. Não tenha dúvida. Então, olha como que vai ser. Em breve, nós teremos torcida estádio 97 pro jogo do Palmeiras no Camarote Único. Certo. Tá ok? Ok. Então, primeiro hoje que fechar o resort lá na Lotus Travel, vai ganhar uma vaga pra ir na torcida estádio 97 Camarote Único no primeiro jogo do Palmeiras que a gente fizer a promoção. Olha, excelente. Não é bacana? Nossa, demais. Não é legal? Com toda a mordomia. Então, olha, não é... você foi no resort, você pode dizer. Com certeza. Legal ou não é? Muito legal. Nossa, muito demais. O que você mais gostou das atividades? Ah, em geral, futebol, tudo, foi tudo de bom. Você gostou daquela brincadeira lá do Mota na jaula? Ah, com certeza. Foi legal, não foi? Pô, mas você não foi parava legal de virar o Motinha lá, velho, o bicho ficou tonto, pô, sacanagem. Pô. Então, olha, você liga agora, você palmeirense, promoção especial pra você pra ir no resort do estádio. Primeiro que fechar hoje, na Lotus Travel, ligando 2896-4665. Pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Em 6 vezes. E, aliás, um quarto com um casal podem levar 2 crianças. Você foi com namorada, esposa? Não, só fui com a minha esposa. Só com a esposa. Ao dia que você tiver 2 crianças, se elas tiverem até 12 anos, você pode levar, que elas não pagam. Certo. Não é legal? Legal. Então liga lá, 2896-4665. Você pode ligar agora, tem um plantão de atendimento da Lotus Travel, tá bom? Tô ali, quero dizer que o Eduardo Batista tá mais perdido do que vegano em churrascaria. Mas eu gostei, aqui, mais parado que saci em patinete. Aquela foi boa. Ô, Vadinho, patinete. Diz aí, Sombra. Fica à vontade aí, vamos participar do programa, tá bom? Oh, beleza, Sombra, obrigado. Beleza? Ó, e daqui a pouco tem o Sou o Dono da Bola, versão 2. Boa! Legal. E daqui a pouco também as mensagens através do nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem gravada. Quer ir agora? Já vai inverter? Vamos com os donos da bola? E que manda, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Começando mais um Eu Sou o Dono da Bola, que pra falar a verdade sou mesmo. Se tem algum problema, é só mudar de canal. Ninguém é obrigado a assistir a Band. É? É, Veloso? É ou não é? Já falou demais, Veloso. Ó, é o melhor programa do Brasil, essa que é a verdade, né? E é o seguinte, vamos começar o programa, porque aqui tem repórter, né? O repórter vai, faz a matéria, né? Temos um repórter aqui bacana, que aí vamos aí começar com a primeira matéria aí no programa, vamos lá. O futebol está cada dia mais equilibrado. É, eu sou o locutor das matérias do programa e essa minha voz só não é mais chata do que o Neto. Fora que ela lembra a voz do carro da Pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Que pra falar a verdade, nada é melhor do que uma pamonha, né? Que na minha época, viu, Vampeta? Jogador comia pamonha e jogava bem mais. É, hoje em dia, só querem saber de comer esse chocolate aí que vende, o linche, né? Pô, cabelinho, corta igual passarinho punk. Essa que é a verdade, né? Vampeta, o que você tem pra falar aí da pamonha? Eu tô pensando aqui. Não, você falou da pamonha, né, Londrina? Eu tava pras calas, tava eu, Marcelinho, Ricardinho e outro Rico, eu não lembro. E Rincon apareceu, né? O Rincon era o dono do puteiro lá. E aí ele subiu com três mulheres, como é que fala? É, a mulher que sobe no quarto. Pode falar que é puta, né? E pra falar a verdade, é uma baita profissão. Várias mulheres começaram aí, entendeu? É a primeira profissão do mundo, tem que respeitar, né? Porque lá fora, as putas são respeitadas. Aí chega aqui, pô, fica com piadinha. Essa que é a verdade. Um abraço aí pra Rosiane de Campinas. Vai lá, Vampeta. Aí o Rincon, o Rincon da Lapa Grande, né? Até hoje, né? Mas eu não quero nem a Lapa Grande lá. Ele, por exemplo, subiu pro quarto, ele com três mulheres. Ele não tava dando conta da mulher, porque a mulher gostava da saloma, né? Ele não tava dando conta, aí ele pegou uma espiga de milho e inseriu na mulher. Só que a mulher, ela tava com problema no estômago, ela deu um peso, acredito, vou um monte de milho pro quarto. Porque pra falar a verdade, você é um monstro sagrado, Vampeta. Mas como você é mentiroso, pelo amor de Deus. Bom, falando de mentira, você é empresário de jogador que me ameaça por WhatsApp. Não adianta mandar foto de arma, eu não tenho medo, já enfrentei enchente. E pra falar a verdade, já também enfrentei cada mulher feia na vida, pago 3 pensão e não é de empresário que eu vou ter medo. Essa que é a verdade, né? Tamo aqui também, grande Carlinhos Surdo, Carlinhos, ele que jogou no Jundiaí de 92, era o terceiro reserva do ataque, grande Carlinhos, um baita cara, né? Que por sinal, o Jundiaí, que baita capital, né? Porque o cara vai pros Estados Unidos, aí o cara sabe qual que é a capital do Texas, a capital de Londres, aqui no Brasil ninguém sabe. Jundiaí, grande Jundiaí, Carlinhos Surdo, o que você tem pra falar dos times do interior? Pô, o cara é surdo, cara! Pô, eu não sei falar em sinais de Braulio, eu não sei! É, Neto, se fala Braille, né? Se fala Braulio, pô, imbecil! É por isso que você não dura em rádio, que interrompendo apresentador, pô! Uma vez, a gente tava viajando lá. Fomos pra Las Vegas, fomos tomar um negócio, teve um gordinho lá que tava com a gente, né? Eu nem conhecia ele, era uma despedida solteiro, ele levou a gente na cobertura, ele deu pra gente um remédio, um negócio maluco, aí tomou isso aí, ficou, esqueceu o que aconteceu, acordei no dia seguinte no quarto, aí acordei, tem um leão dentro do banheiro, o Mike Tyson tava lá também, o Ricardinho acordou com uma tatuagem no rosto. Pô, Vampeta, isso aí não é sua história, isso aí é roteiro de filme, né, daquele grande filme lá, Se Eu Fosse Você 3, com o grande Tony Ramos, baita ator, que pra verdade tem mais pelo do que a parte íntima da Cláudio Hanna. É ele que faz o filme com aquela, com a grande atriz, a Glória Maria, baita atriz. e vamos pro intervalo que eu vou faturar, que é a única coisa que me faz estar no ar ainda. Essa que é a verdade. Um abraço e já voltamos. Muito bom. Olha, boa, hein, cara. Muito bom. Céu, cara. O Rudy não vai pro céu, cara. Eu não gosto de estar nesse quadro, né? Você te cortaram, te tesouraram. É, surdo, literalmente, né? Eu nem tô mais lá, né? É. Vamos ao telefone. Hoje apenas os ouvintes virgens. 3284-7097. Ouvintes no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Que é isso, Bar? Porra, é essa, Bar? Filhote do que isso aí? Ô, filhote, cacete, velho. Tá mais pra passarinho. Porra. Alô? O Rottweiler é um cachorro bonito, hein? Alô? Adoro bonito. Rottweiler. É bom. É. Alô? Quem fala? É bom. Diego, é um bom cachorro. Não, é todo bom. Cachorro é bom. Depende de como você educa ele, pra que ele é educado. Né? E quanto o Rottweiler? Ah, sensacional! É caro. Salvou a hora. Trocadilho! Sensacional. Vai puxar do ré. Ô, velhinho, eu... querendo que eu leve ele pro navio. No mínimo. Qual o nome completo? Diego Nogueira de Souza. Diego Nogueira de Souza? Ah, é o sambista lá? É Diogo. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. Nogueira. Nogueira, oh. Respeito o Diego Nogueira. Quantos anos você tem? Filho do João 3. Nogueira. 0, quanto? 3.0. RG 3.0 agora. Quanto foi o Diogo? Ah, sensacional! O RG tá se superando a cada minuto. Insuperável. Insuperável. Insuperável. Qual que é o bairro aí que você mora? Qual que é? Não entendi. Desejar parabéns pra vocês aí pelos 18 anos. Boa, velho. Valeu, parceiro. Obrigado. Aê. Você vai na quinta-feira no happy hour do estádio, na Audi Club? Tá envolvido e misturado. Você pode levar acompanhante, tá bom? O Audio Club fica na Francisco Matarazzo, aí você já consulta o endereço na internet, vai lá. 5:30 estaremos fazendo o programa de lá. Não paga nada pra entrar. Você paga, se quiser, aquilo que você consumir lá. Tá paga pra sair. Tranquilo. É? Pra sair tem que pagar R$1.000. Ura? A gente só ia revelar isso lá dentro. Ah, tá. É o caixinha, né? É. O Uber artístico. Qual que é o bairro aí? Jardim Elma. Elba. É lá da Ramalho. Da Elma era uma personagem do Scooby-Doo, não era? Então, Elma, é. Ou era Velma? Velma. Porque tem... Né? É. Tem, porque não tem a Elba Chips? Tem um que é em Santo André. É. Elba Chips. Oba Ramalho. Tem um. Oi? Falou que não é. Falou que não é. É cotovelo. Gente, não terminei de falar. Tem um lá, né? Eu falei, tem um... Que é Santo André, porque agora eu me confundi de Jardim Elma e tem um que é na Zona Leste. Ô, Benja, do lado de Santo André, mano. Tá certo. Então. É isso aí mesmo, tá certo, Benja? Aí, o que eu tinha falado? São Paulo. Porra. É São Paulo? É, São Paulo. Então, falei, pô, Santo André, Zona Leste. Ele falou Santo André, tá do lado. É, do lado. Tá do lado, Santo André. Mas quando ele falou que é São Paulo... Por que você demorou pra responder? Ele falou que não era. Não, o CEP é de São Paulo, pô. Mas não tem culpa. Não é culpa saber se o CEP não tá errado, né? Eu tenho culpa que o CEP é. Pô, agora eu tenho culpa do CEP. Liga lá pro João Dória e reclama com ele. Sensacional, a culpa é minha. A culpa é minha que o CEP é. Você tá mudando o CEP agora? Tem culpa eu, Benja. Ô, velho, e o time? Santos. É Verdão, é nós. Verdão. Opa, Verdão, nós. Verdão. E aí, rapaz? Você tá achando aí desse comecinho aí de temporada, hein? Você tá em reunião aí, Belinho? Verdão. Não, tô dentro do busão, ó. Ah, você tá dentro do busão. Fala aí, Verdão. Fala pra tia parar de falar aí. Lolo, fala assim, ruim. Só uma informação, né? Recebemos aqui a informação, estamos vendo o Paris Saint-Germain vai metendo 2-0 no Barcelona. Vamos falar desse jogo aí melhor, Sônia? O problema é que o Barcelona é tudo isso, né? Perguntar pro Vitor, o que você acha do PSG? Cala a boquinha aí, você. Pô, Barcelona não é tudo isso? Pô, tem o Drácula. O Drácula do Palestra é o Rafael Veiga, igualzinho. Rafael Veiga? Rafael Veiga. Mas e aí, cara, que você tá achando aí nesse comecinho? E aí, cara, legal, cara, o navio, cara, valeu, cara. Não entendi. O time tava bom com o Roger Guedes na direita, o Dudu na esquerda, esse maluco quer inventar. Aliás, ele mudou mesmo a posição deles também. É, isso foi errôneo. Também, não sei o que mas ele o Beto Guedes também tá esquisitinho. O Roger tá de um lado que não joga e o Dudu tá no, jogo, no outro lado que ele joga de, ao contrário. Ele perdeu um gol domingo porque ele, ele perdeu um gol horrível. Porque tava no lado errado, né? Ah, peraí, louco. Mas ali também ele perdeu o gol. Peraí, né? Também vamos falar. Aí não é culpa do treinador, hein? O Arquinho. Agora, o Guerra é um jogador que chegou agora e jogou razoavelmente bem, né? Mas é um cara que colocou duas vezes jogadores do Palmeiras na cara do gol. Praticamente três, né? E a bola de Trivena que ele mandou? Teve o lance que ele mandou pro William. Bola do quê? Trivena. Trivela. Teve o lance que ele mandou pro William, que ele dividiu com o goleiro e sobrou pra ele e chutou pra fora. Meteu na cara do goleiro. Meteu a do Roger Guedes também, que o Roger perdeu. E aquela que ele jogou pro William na diagonal, que ele pegou a bola e a bola passou. De Trivena. É isso. Né? Mas ele parece que é um jogador. Um jogador aí que pode se dar muito bem nesse elenco do Palmeiras aí, o Guerra, viu? Você mudaria o centroavante pra quinta-feira? Ou deixaria o William Colocava Pinotti? Colocava quem? Ou o Lucas do Barro. Mas o Lucas Barro tá pronto? Ele jogar? Fez dois gols no jogo de CT. Contra o Nacional. É, fez dois, uns golzinhos feios, né? Mas fez. Uns golzinhos estranhos, né? Olha. Eu colocaria o Guerra na frente e colocaria o Rafael Veiga e o Michel Bastos pra jogar. É uma boa também. Também é uma bom, opção viu? Boa. Opção boa. Você joga ele fute? Não, jogo o Champions League. Aí, ó, ele é conhecido. Não, mas aí roda alguém lá na frente. Quem você tira? O Roger Guedes? Não. Eu colocaria um meio de campo com Felipe Melo, Michel Bastos, Rafael Veiga, Dudu e Guerra. Falta um. E o Guedes? É um time bastante ofensivo. Eu gosto de times assim. Agora eles pegam aqui agora. São Bernardo na Arena. São Bernardo? Ah, não. Aí sim, tem que jogar mesmo. Não, tem que ir pra cima mesmo. Tá certo? É, então. Tá certo. É um time que. O Rafael Veiga ele não é de marcação, né? Ele é mais lá chegando na frente. O Guerra também não é de marcação. Vamos ficar só com um. Mas também, cara, é aquela coisa. Você tá jogando com um time em casa, um time menor, um time pequeno, né? É contra o Icasa? É em casa, em casa. Ah, em casa. Não, São Bernardo, né? Porque era a Copa do Nordeste. São Bernardo ou São Bento que nós vamos jogar? Como que o Palmeiras vai jogar a Copa do Nordeste, Bo? É o... Palmeiras não é do Nordeste, Bo. Ah, é verdade. É. Agora, o Domênico, só uma questão. Um ouvinte me mandou... Agora vai. Rede social. Na minha época eu não tinha isso. Ah. Agora que eu ressuscitei... Deus. Olha, eu empurrei a pedra e voltei. Falar, enfim, grande Domênico, e se jogar Zé Roberto no meio de volante, Alfo volante? Zé Roberto no meio de volante? O Egídio na lateral, pode ser uma opção. Pode ser também. Ele tem. O Egídio já entra no Internacional com cãibra, mano. Ele tem um elenco que ele pode mexer no time. Mas eu acho que ele não pode inventar. Mexer é uma coisa, inventar é outra. Você tem que colocar, como o Sombra disse, você tem que colocar jogadores com características iguais. Se você tem um elenco muito grande, como o Palmeiras tem, você tem jogadores com essas características. Se sai um, você tem que pôr um cara que jogue naquela mesma posição e que faça a mesma função daquele cara. O que você não pode é ficar inventando. Esquemas diferentes. O Palmeiras está jogando sempre, jogou, foi campeão no 4-1-4-1, não é isso? Isso. Então continua nesse esquema, não muda. O Palmeiras jogava no 4-1-2-1-2. Esse aí ele jogou, ele tirou a substituição dele, ele meteu, ficou 4-2-1-3. Sei lá, ficou um esquema estranho, diferente. Não teve amador, né, Dô? É, cara, você entendeu? Não dá, aí não adianta. Inventar, essa altura do campeonato, o que menos tem que ser feito é invenção. Porque às vezes o cara fala, não, eu vou fazer o time do meu jeito e vai jogar, e aí eu é que vou dar cara do primeiro time. Não precisa disso. Ele vai ter os méritos, se ele ganhar campeonato, ele vai ter os méritos. Ninguém vai falar, mas o Cuca claro é que montou não, tal. Tudo bem, o Cuca montou, ele fez o esquema. Mas quem tá no momento mexendo ou não, é ele. Ele que vai estar lá. Se parece o campeão da Libertadores, tá lá. Técnico, Eduardo Batista. Então não precisa, cara, sabe, ficar inventando coisas. É, na foto não é o Cuca que vai Exatamente, sair. Exatamente, você entendeu? É isso que eu acho. Não precisa ficar mexendo o tempo todo. Ah, mas o cara tem personalidade, tem pedigree. Ele é filho do Nelsinho. Quer colocar a marca dele, né? Meu Deus. Nelsinho, que foi um treinador também, nota 6, hein? Nossa. O cara não pode ficar à sombra dos outros, né? Meu Deus, hein? Ah, mas o maluco tem que chegar no sapatinho, velho. Maluco pegando o trabalho aí do técnico que a torcida do Palmeiras adora. E o Egídio tá machucado, hein? Não é nada grave, mas acho que não dá pra jogar agora, não. Mas o Eduardo Batista, cara, se ele começar a querer forçar a barra logo no princípio, tá na cara que ele vai perder o grupo. Ele vai se queimar, mano. Pois é, o que eu acho também. Agora, ô mano, diga. Só um pitaquinho. Diga aí. Com observação, né? Pode dizer. Caso, né? Se... Sim, é. Vai que! É. A expressão da minha netinha, vai que! É. O Eduardo Batista sai amanhã. Eu, Roberto Provolone, colocaria põe uma mordaça no domínio, porque eu quero tomar uma mordida. Aí eu vou bater na madeira agora. Já não vem? Vai. Vanderlei no Luxemburgo. Não, bate na madeira. É, sabia. Por quê? Bate. Por quê? Por quê? Por quê? Fechou. É aquele. Tá maluco. Fechou. Aquele rapaz que está no circo, tem uns leões, como é que chama? Domador. Domador. É. Não importa se o leão é velho ou é novo. Você acha que ele é mais? Ele vai conseguir dosar. Eu não sei. Vou fazer uma enquete errada. Oh, Benjamin, você. Luxemburgo iria bem no Palmeiras? Mas qual a opção? Sim ou não? Tá maluco. Só o Luxa. Cara, eu gostaria de ver o Vanderlei com um elenco desse, na então, boa. Sim, um mas voto sim. Gostaria pra ver nós se ferrar. Mano, então, sim não. Ou não? É, imagina. Eu acho que sim. O Luxemburgo, eu acho que ele se daria bem sim. Que beleza, não vou precisar nem manipular. Não, mas é lógico, os caras querem ver o Palmeiras perder. Mentira, mano, eu queria ele no Corinthians, hein? Mano, eu queria mesmo. Domênico. Jamais. Sim. Não, que sim, quer? Sim, o Cátio. RG. Ah, eu gostaria de ver, sim. 3-1, chupa Domênico, a voz do povo, a voz de Deus. Então tá bom, você vai acabar a sua enquete, depois você vai fazer a enquete se ele gostaria de ter o Luxemburgo no time deles. Peraí. Aí eu quero ver se quer. Conta, sim ou não? Sim, lógico. Grande ouvinte, palmeirense, rolezinho. Assim. É, ele sempre deu não, bem com pessoas de nome, né? Jogadores de nome, é o que nós temos hoje. Sim, é então é sim. Ouvinte do telefone. Ouvinte é palmeirense, hein? É, o menino do telefone, qual o nome? Augusto. Não, não. Diego. Diego, sim, também. Tá ruim a ligação. Não, ele falou não. Você não quer? Sombra! Ah, é a cara do Palmeiras e do CNS. Unanimidade! Não, peraí. Agora eu vou fazer uma enquete. Não, peraí. Fazer uma enquete. Vou fazer. Um minuto. Ah. O Provolone sai pra ir no banheiro. O Rudy Landus, que é palmeirense. Você gostaria? Eu? Agora o Rudy. Não, mas o Eduardo não caiu ainda. Não posso pensar agora. Mas se cair, se acontecer. Quais são as opções? Não, é, Luxemburgo. Luxemburgo. Não, eu acho que sim, mas... Eu acho que sim, mas não sei quais são as opções. Não, mas não tem. Não tem opção. O Provolone não deu opção. Então sim, eu não vou ficar assim. Sim. Grande Rudy, o maior imitador do Brasil. Parabéns. Agora eu faço a minha enquete. Você devia pedir desculpa à torcida palestrina. Desculpa nada, cada um tem a sua opinião. Cada um pode querer o que quer. Faça, Domingos. Não, não, manipular. Cada um pode querer o que quer no time. Mas olha, eu não sou o cara. Lógico. Faça a enquete. De querer ou não querer. Mas olha, agora eu faço a enquete. Sombra, você queria o Rogério não deu certo, caiu e o Luxemburgo tá aí. Você quer? Não, pera, vai. Não. É bom, ele é bom pra caramba. Agora você falou que é bom pro Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras ele tem ali vários cobrões. O elenco. Você entendeu? É diferente um pouco da circunstância do São Paulo. É, o elenco. Tá chegando o prato, o elenco tá também bem. É, pergunta, vai, Benjamin. Cara, sua enquete foi por água abaixo. Você adora o Luxemburgo. Não, se o Carille caísse hoje. Ah, mas o Corinthians também não tem muita opção. O Dodô e o Zago do Inter. Meu Deus! Chupa no meio! Olha aí! Cadê? Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus? Domênico, se eu sou você, eu vou embora! Pega o seu carro, eu manobro! Tiro da frente e já vai embora! O Domênico ficou ilhado hoje! Choveu na Casa Verde, ela aconteceu! O Zago matou a pau, hein? Sabe por quê? Benjamin, ouvinte, a primeira injeção de saco, o Luxemburgo tá com uma carta de pôquer na cara do jogador. Entendeu? Peraí, o Domingo não respondeu o ouvinte. Ele falou o quê? Quem é? O Zago. Zago, cara, o Zago, é. Ele já passou pelo Palmeiras, foi péssimo, hein? Ah, mas... É, não, não. É, o Luxa passou e foi bem. Ele foi bem e foi mal. Sim, mas foi... Ele foi mas bem. Foi bem, mas... O Luxemburgo, ele foi muito bem na época, em 90. Depois ele foi mais ou menos 2008 lá. Aquilo não. É que o torcedor às vezes ele tem memória curta, RG. O Palmeiras tinha a chance de seguir na Libertadores com o Luxemburgo ou disputar lá, eu não me lembro, acho que era semifinal de Paulista, ele falou, não, eu prefiro optar para ganhar o Paulista. Isso foi dito na imprensa. Ele foi mal, ele foi Eu prefiro porque tá mais perto de ganhar o Paulista do que a Libertadores. E o Palmeiras dançou na Libertadores e ganhou o Paulista com ele. Ele ganhou o Paulista, 2008. Mas foi mal. Essa é a verdade. E depois disso ele não ganhou mais nada. E o que, que o Luxemburgo ganhou nos últimos anos, como diz o Benjamin? Nada. Não ganhou nos últimos anos? Quando era o Filipão, ele falava isso, não falava? Ah, mas ganhou o que nos últimos anos? Ele tinha ódio do Filipão, ódio mortal do Filipão. Infelizmente, o Luxemburgo, eu acho que é um baita, foi um grande treinador. Foi um dos maiores treinadores que o Brasil já teve. Tá parecendo Wikipédia? Foi um grande treinador. Foi. Ele tá treinando alguém? Mas pode dizer que... Há quanto tempo não treina? Ele já tá milionário. Olha, vocês me desculpem, hein? Pensar em Luxemburgo agora é voltar muito pra trás, hein? Mas o Zago nem no Inter. Deixa o Eduardo Batista, então. Deixa o Eduardo Batista aí. Pronto. Melhor, né, Dudu? Bem melhor, muito melhor. Se perder mais duas, você começa a pensar diferente. Não, mas eu não, vou querer o Luxemburgo, Sombra. Entendi. Luxemburgo não dá. Eu colocaria quem? Não dá. Domênico, cara. Você queria o Luxemburgo pro Santos? Hoje não. É, então, no time de vocês não querem, engraçado, né? Mas você colocaria quem? Não, não dá pra saber quem. Agora não dá. Olha, eu acho que o Cuca não deveria sair. Mas como saiu, o que eu posso fazer? Se fosse ter que apostar no novo, apostava no como é que é o nome dele lá? Não, que tava lá no Palmeiras. Não. Valentim. Deixava ele, então. Olha, pelo menos ele tava do lado do Cuca, ele via como é que treinava o time. E acho que é um cara que é do Palmeiras. Tava familiarizado. Faz um bom tempo lá, né, Dudu? Então, olha, quem ligou agora no estádio 97, aqui na Energia 97, pegou o assunto no meio e falou assim, caiu. Caiu, lógico. Acabou de cair, deixa eu ver o que aconteceu. Parece o time em crise, né? Vocês perguntaram. Não, mas quem pegou agora a conversa no meio e falou, nossa, caiu. Mas eu não tô pregando pra cair nada. É, mas ó quem perguntou. Ele perguntou se caísse agora. Caiu e quem é que tem que colocar? Mas você não se decide. Ou eu puxo o saco no Palmeiras ou eu não puxo. Mas essa enquete... Essa enquete que o programa fez... Foi boa. É boa. Espetacular. É a cara do programa. Gente, ele só fez porque é o Eduardo Batista. Quando o Cuca entrou no passado e perdeu 4, não tinha enquete. Lógico não tinha não. Hashtag fora Cuca. Tinha paciência. Eu vou repetir o que acontece com o Eduardo Batista, o que aconteceu com o Cristóvão no Corinthians. Viu? Cara novo, né, Benjamin? A torcida do Palmeiras, quando ele foi contratado, a torcida do Palmeiras... Não é que ela não gostou. Ela não gostou. Ela esperava algo mais, entendeu? E a torcida não tem paciência. O Eduardo Batista não tem crédito. Mas o Cristóvão não tem nem jogador bom pra botar, né, Benjamin? Mas o Palmeiras tem. O Corinthians perdeu a estreia do Cristóvão, ele perdeu pro Atlético Mineiro. Que era normal. Lembre que o Cristóvão, se eu não me engano, na segunda partida, ele ganhou do América de Minas lá no Horto. O América tava morto. O Corinthians ganhou de 2-0. Entra aí no Google e puxa os comentários do jogo do Corinthians. Que porcaria, que lixo, que desgaste. Como se o Corinthians tivesse perdido 5-0, o Corinthians ganhou. Não jogou bem, não jogou. Por quê? Porque a galera não tinha crédito, o Cristóvão não tinha crédito. O torcedor do Corinthians ficava esperando o Corinthians perder uma ou duas partidas, mas veio ele mandado embora. Chegou o Oswaldo, o torcedor do Corinthians também não queria. É a mesma coisa. Tipo o Ricardo Gomes do São Paulo. Por exemplo, o Cuca vem pro Corinthians hoje. Por exemplo, tem nada. É só uma exposição. O Cuca perde 3 partidas, não vai ter fora Cuca. Normal. Não vai ter enquete. Olha, tem moral, Cuca, né? É diferente. Eu acho que você já falou porque tem alguma coisa. Se você já falou é porque tem alguma coisa. De muito pelo contrário. O Benja não dá ponto sem nó. Eu citei como exemplo. Tinha alguma coisa aí? Tá bom, então vou te falar outro exemplo. Se o Luxemburgo vem pro Corinthians hoje para 3 partidas, não tem isso também. Coitado do Carinho. Não, eu tô dando exemplo. É a mesma coisa do Palmeiras, gente. É treinador que se já tem Cuca, um nome, né, Benjamin? Se o Cuca volta pro Palmeiras amanhã e perde 3 partidas, não vai ter fora a Cuca, não vai ter enquete. Então, só pra concluir. Os caras vão falar o quê? Chega de Palmeiras, hein, Benjamin? Já deu o Palmeiras, já, hein? Já deu um saco já essa enquete. Fica quietinho, fica piano aí, ô mané. Ô, Domênico. O Cuca perdeu. Tá falando de time que dá audiência, não o teu. O Cuca trouxa. Vou pegar meu tchaco aqui. Fala, esse aqui time você torce. Domênico. Tem um. Então, Cuca perdeu. Então, pronto, você tá se doendo porque alguém. O Cuca perdeu 4 partidas. Tá meu tchaco. Aí o Palmeiras caiu fora da Libertadores. O que o Cuca fez naquela época? Foi pra entrevista coletiva e falou o quê? eu prometo. Falou o termo que ele usou, lembra? Eu Mas faz imitando ele. A torcida do Palmeiras que eu serei campeão brasileiro. Quem? O Cuca. Ah, bateu no peito. Antes do campeonato. Caiu da Libertadores. Chamou pra ele. O Cuca, o que você prometeu? Ele pegou e falou o seguinte: eu preciso de 2 semanas. Lembra? Foi o que ele falou. Ele não falou, eu quero 3 meses. Eu preciso de 2 semanas. Foi criticado por muitos. Eu preciso por 2 semanas pra acertar o time e eu vou ser campeão brasileiro. Não, ele foi colocado no alvo, velho. Aí, neguinho, fala, se não, não ganhar. Se não ganhar, então. Se não ganhar. O Abel também tirou ele, né? O cara no alvo, se não ganhar. O Abel. O Abel tirou, porque Abelhão. Falou que é o Abelhão lá do Inter. Lá. Abelão. Tinha falado pra ele, falou, não, o cara tá tirando, tipo, ele bateu no peito, né? Falou, não, vou ser campeão e foi. Mas os caras estavam maior crítico em cima dele por causa disso aí. É. Mas gente, se o cara bate no peito e ganha, não vão falar o quê, né? Também. Cala a boca de todo mundo. Velhinho, a gente bateu de frente. Fala, Cuca. A gente bateu de frente com o Alexandre pra trazer o Tite. Eles não queriam trazer. É verdade. Foi, você foi bem. Vai ser bom jogador. Por que vai jogar bem? Aí, você tá fazendo você foi agora? Bem. Agora a gente tá quietinho, né? Botando calcinha roxa, de joelhinho lá debaixo da árvore. Bonitinho. É? Falei com o Benjamin hoje, ganhei um abracinho. Quem que eu falei que vou voltar? Ah, que pena, viu? Velhinho! Peraí, só pra concluir. Puta, eu sempre pô, estou. Eu vi você. Ontem, estou empolgado. Ó, as ideias fluem. É, rapidinho. Botei aqui no Twitter da vovó Olímpia Real. Uma enquete, né? Porque o grande palmeirense tem direito a votar. Sim. Né? Mas por que você colocou no Twitter da avó? É, porque a avó que é palmeirense. Exato. Nossa, você tá de casinha com essa véia? Não, é porque a avó é querida, porque o Domênico é a parte que censura a torcida do Palestra. Vamos que lá. Isso. Enquete do Roberto Provolone. É. Lucha seria um bom treinador no Palmeiras? É a avó que botou, mas é assim. É, opção A, sim. Opção B, com certeza. Opção C, a Maria. E a opção D, vem Lucha. Até agora tá, quem dando... tá ganhando? E agora vem Lucha 34%. Olha aí. Até o final, vamos revelar essa grande pesquisa. É com você, Sônia. Muito bem. Diego, um grande abraço pra você, obrigado. Tá bom? Como eu posso mandar um abraço aí? Pode. Tem o Merchan também da Bozano? Tem, claro. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Não, é outro. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção. E diversão. Boa. E diversão. Boa, ganhou. Ganhou. Kit top do desodorante Extreme. Ô, oh, da hora. Queria mandar um abraço aí pro grupo do WhatsApp FC aí. Um abraço pro Google aí, corintiano. Vocês aí são impagáveis. Tá boa, e tem happy hour na quinta-feira. Valeu. A gente te espera lá com acompanhante, tá bom? Lá na valeu. Audio Club, tá bom? Obrigadão, hein? Valeu, obrigado. Abraço. Abraço. Até mais, tchau, tchau. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp, o telefone é o 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento da BV Financeira. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! Mano, Marquinhos Gabriel diga. com Dirio Mota, estirimento. Uhul! Desfarca o Corinthians. Que é isso, uhul? Pô, e uma perna só? Uhul! Ah, mano! Pô, podia pegar nas duas. Valeu, estirimento! Pô, você não, jogou! Peraí, o Marquinhos Gabriel não é desfalque. O Marquinhos Gabriel não chegou no Corinthians ainda. Obrigado, não, ele até começou bem, Benja. É, quando chegou, ele chegou no joga. Corinthians. Então, mas quando ele chegou, ele até fez umas boas partidas. Depois ele teve um declínio técnico joga, que foi véio. Absurdo. Mas não vai fazer falta nenhuma, assim como o Giovanni Augusto também, que não vai jogar, e o Romero entra no lugar dele. Carilli, põe os moleques, meu. Vamos ver pelo menos o que dá. Pelo menos dá uma pelo menos tem sei lá, um pingo. Um conjunto, né? Não, menos, um pingo de perspectiva de que algo pode acontecer. Pode dar errado, mas pelo menos não dá. Que pena esse moleque aí, o Carlinhos, machucar, hein? Porra. Mas o RG, pra falar a verdade, o Carlinhos ele nem teria tantas opções assim. Porque na posição ali, o reserva imediato do Jô é o Casim. E depois tem aquele Léo Jabá, que é o centroavante lá também, que tá jogando junto com a seleção, né? É, esse moleque tá à frente do Carlinhos. Beleza. Olha, o Casim é divertido, é bem-humorado. Falar que ele é um cara autoastral. Vou te falar, mas fazer gol... Não, alguma coisa tem que ter de bom, né? Não, mas não joga, pô. Né? Não teve sequência, jogou RG, no segundo tempo lá, mas coitado do cara. E a gente via o Galo montando grandes times, etc e tal. Aí é fácil, né? Até hoje não tinha pago o Vitor junto ao Grêmio. Tem uma porrada, né? Aí o Grêmio entrou na justiça e agora pagou, tem uma... Pagou a última parcela. Pô, 10 milhões de reais. É, então, não era, né? Era 1 milhão de euros, é, cara. É que interessa. Os juros correram. Ok. Mas então. Ué, tá devendo. 10 milhas, velho. Aí o Grêmio foi na justiça e bloqueou agora. Se o São... Por enquanto, a decisão da justiça é o seguinte, né? Então, vai ter que depositar. Se o São Paulo vai ter que depositar pro Grêmio. Pro Grêmio, pelo que eu fiquei sabendo. É. Depositar pro Grêmio já, 10 milhões de reais pro pintou, Grêmio. Não, já pintou uma ligaçãozinha. Que ligação? Agora não, não precisa pagar agora. Vocês não precisam ter pressa de pagar agora. Deixa esse dinheirinho aplicado aí, você me paga depois lá na frente. Entendeu? É solução. Não, acho que a coisa não é assim. O quê? As transações não são registradas na confederação. Sim, mas o Atlético, é possível. Sim, o Atlético pode. É amigo. Fala, bichão, me paga depois. Ah, não, estranho isso. Não, aí. Não, mas o RG, tá errado essa. RG. Você tira essas coisas, velho. Se o Mano pode, o RG também pode. Não, mas a diferença aí é que houve uma transação e o São Paulo vai ter que depositar em juízo. É, aquele dinheiro fica lá no poder da justiça e quando houver uma conclusão do fato, porque parece que foi julgado isso aí, eu acho que não foi julgado em Brasília ainda. Eu acho que está em segunda instância essa ação do Atlético contra o Grêmio. Sim. Quer dizer, do Grêmio isso, contra o Atlético. Vai longe. Então, esse dinheiro do São Paulo aí fica parado, assim como ficou no episódio do Bernard. Vocês uma lembram? Uma conta jurídica, né? Sim. Quando o Atlético Mineiro vendeu o Bernard, não pôde utilizar o dinheiro também, porque o dinheiro foi bloqueado. E o Grêmio. E agora vai acontecer o mesmo. Diz que o Grêmio quer entrar com uma ação na CBF requerendo que o Galo fique um tempo sem poder contratar como punição por não pagar. 2 anos, eles estão pedindo a pena máxima. Ah, então. Mas acontece? Volte e meia fala aqui. Pode, pela lei pode. Então, mas ninguém aplica lei nesse país, é brincadeira, porque, mano. Na Europa acontece isso, né, mano? Lá acontece, inclusive com relação. Assédio de jogadores. Aqui no Brasil ainda não tivemos um... O Barcelona, que o Barcelona ficou impedido de contratar. É que o Barcelona não precisa, né? Um ano, né? Ah, eu sei, mas ficou impedido. Um ano, né? Ô, RG. Diga. Leia uma matéria agora no G1. Que eu gostaria do vosso comentário. No G? G1. G1. Diga. Conan Exiles, o game que permite mudar o tamanho do pênis do personagem... Ah. Vende 320 mil unidades em uma semana. Como que é? O game Conan Exiles vendeu 320 mil unidades em uma semana. O game viralizou nos últimos dias graças ao seu extenso modo de criação de personagens que permite mudar até o tamanho do pênis. Sim, ou dos seios dos personagens que o jogador cria. Gostoso. Você fica com aquele volume, entendeu? Pergunta a você, RG. Olha, os caras põem foto do personagem. É a maneira do cara, aumentando o schmoke aí. RG, pergunta a você, se você pudesse mudar... Né, no seu game virtual, o tamanho? É, você iria pra quanto? Não, tá bom do jeito que tá. Deus fez assim e assim tá certinho, velho. Tá louco. Sim, mano. Aqui não precisa mudar absolutamente. Ah, mais 10 é legal, velho. Quê? Mais 10. O DRG parece um cogumelo, né? É inchado. Ó, RG, fica bom. 20 com 10, vai ficar perfeito. Ah, aqui é, como é o nome lá do... Long Dong. Cogumelo. O negão lá? O Kid Bengala. Mas na nossa época era o Long Dong, não era? Long Dong. Chamava Long Dong. Aguinaldo, parece um shiitake? Parece. É salgadinho. Aguinaldinha, esse videogame você mudaria o do Domênico pra quanto? Eu tiraria a barriga de cadela, galera. Não, ela... pode fazer qualquer coisa? Não, mas assim. É só o shimoku. Não, é tudo, né? Não, mas o tamanho do. O tamanho do menino. Aumenta. O tamanho do boneco. Faroba. A sua dor tá ótima já. É bem... É verdade. Bem servida. Porque parece o Fiat 147 antigo, pequenininho, mas é boa, ainda funciona. É gostosa. Como é que chama aquele negócio que aqueles caras usam quando vão viajar? Na cintura, como se fosse uma pochete. Uma pochete. Aí tá voltando. Tá voltando. E o Di Maria marcou mais um, hein? 3-0. Paris Saint-Germain e Barcelona, 3-0. Esse é o jogo da volta ou o primeiro? Não, o primeiro jogo em Paris. E olha, o Barça tá jogando aqui. Time, deixa eu ver aqui. É o Stegen, o Sérgio Roberto, o Piquet, o Mitic, Jordi Alba, Busquets, André Gomes, Iniesta, Messi, Luis Suárez e Neymar. O ataque é o forte. É que a defesa tá um pouco desfalcada aí, mas o ataque é o bom. Não tá jogando o Piquet? O Piquet tá? Piquet tá. Mas é que o lateral da reserva, tá, né? O Mascherano também não tá. Rapaz. Olha que difícil pro tá Barça, complicado, hein? Muito bem. Esse ano, de repente, Sombra, pode... posso mandar um alô, um abraço pro pessoal aí também? Pode. Fala, Vadinho. Enorme, então. Ah, beleza. Mas então, manda só um pedaço, depois você manda o resto. Não, tudo bem, então. Tem 3 vezes sem... Primeiramente, vou parabenizar a minha esposa, tá? Que ela fez aniversário ontem. Um beijo, amor. O nome dela é Érica. Ela pediu. Dá os parabéns ao vivo lá, senão o bicho vai pegar. Aí vai acontecer o quê, RG? Aí não tem tapa na camuça. Não é verdade? É mesmo? Demorou. Aí. Então, e pro grupo... Igual a mulher dos PM lá em Vitória. Ela vai ficar com a mão na frente do quartel, assim. Ela guarda muita coisa no seu baú? Não vai sair ninguém. Você é motoboy, né? Não. Aguarda muita coisa no seu baú? Ah, bastante coisa. É mesmo? Ó, o Aguinaldo gostou, velho. O baú cabe muita coisa. Que diz que o Domênico, ele deixa guardar no baú dele. Você gosta de uma brincadeirinha na parte de trás? Não. O que é isso? Ó, Rafa, ficou até vermelho, velho. Deixa ele mandar abraço. Ó, Aguinaldo, o Domênico gosta de uma brincadeirinha na parte de trás? Não, você tem que fazer o teste. A Domênica adora, porque a primeira vez que eu fui brincar lá embaixo... tu vai me morrer, verdade, velho. Você dá uma queixada... Você vai brincar lá no quintal? Exato. É. Você dá o primeiro, você... Sombra, o dia que você quiser fazer... Não, não quero. Não. É o seguinte, você dá uma queixada no saco bochechudo. Ah, não pode, mano. Se arrepiar, você vai descendo. Se a pessoa se abrir, se abrir, é um convite. É que nem uma flor. Se desabrochar, é gostoso. Como é que é aquela planta que você batia aqui, ela se abria? Tem alguma fantasia, assim, um fetiche? Ele, na verdade, ele gosta de tomar madeirada. E ele gosta que eu me fantasie de zumbi. Gosto o quê? Que eu me fantasie de zumbi. É, ele gosta do Walking Dead. Tipo Walking Dead? É, ele gosta. Então eu vim com a saroba louca, a saroba forte já, a saroba com vigor. Até que vocês me entendem. E vem fazendo... Aí ele finge, porque toda cena... E põe aquela abertura do Thriller do Michael Jackson que ele gosta? Ele gosta de Walking Dead, mas essa é uma ideia diferente. Boa ideia. Thriller? É. E ele faz como todo... DJ? Como todo aquele... Ó, pera aí. Deixa eu contar de ontem. Peraí. Sem violência. Sem violência. Eu sou personagem. Porrada, hein? É personagem. Ele é cheio de dizer que ele é o Rick Grimes da Casa Verde. É, toda... Tá parecendo aqueles caras em convenção que tá com roupinha polo, tudo igual. E aí quando... Sabe, todo filme de zumbi, quando o rapaz vê o zumbi é um ser bobo. É. O cara cai do nada, já percebeu isso? Já. O cara está bem e do nada ele toma um susto. Então a Domênica cai. E eu vou e como ela por cima. Mas você começa pela cabeça ou por trás? O quê? Você começa pelo zumbi. Não, o meu zumbi é diferente. É. Ele come pelo rabo. Chega! Estádio 97, né? Energia 97, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mano, tô com fome. Saindo daqui, mandar um McDonald's. Opa, faz muito bem, Sombra. Inclusive, que dia que é hoje, hein? Hoje é quarta-feira, terça-feira. Terça-feira, desculpa. Ó, terça-feira, Sombra, é dia do Triplo Burger Bacon, cara. Ó, show de bola, cara. Esse lanche é fantástico. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, torradinho, queijo Boa. Cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Esse é o triplo burger bacon, cara. E custa apenas R$8. E ó, se você quiser batata frita e refri, por apenas R$19,90, hein? Show Boa. De bola. Amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos no McDonald's. É o Big Mac por apenas R$8. Quinta é dia do Cheddar McMelt. Sexta-feira é dia do quarteirão com queijo. RG número 2. É o clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente Boa. Por apenas R$8 cada, hein? Amanhã, repito, hein? É um clássico monstro. Esse é top. Um clássico monstro no McDonald's. É o Big Mac por apenas R$8, velho. Nossa senhora, Big Mac. Eu falo Big Mac, eu até choro. Nossa. Muito bom, vamos aos ouvintes, 3284-7097, você tá aqui na Energia 97, esse é o Estádio 97 fazendo 18 anos. Bah, vamos mandar uma promoção aí, vamos bora, lá? Bora, então bora. Olha, atenção, hein, ba@97fm.com.br, esse é o e-mail, os 20 primeiros e-mails que chegarem, darão direito de você participar do primeiro Happy Hour do Estádio 97, comemorando 18 anos de programa, nessa quinta-feira na Audio Club, Zona Oeste de São Paulo, na Francisco Matarazzo, Zona tá bom? Oeste. Então, vai lá, manda lá no ba@97fm.com.br. Valendo pros 20 primeiros, e pode levar acompanhante, tá bom? Boa. Aí você vai saber como que você ganhou, se o bar mandar de volta um e-mail com a confirmação Isso. do seu nome na lista, tá bom? Boa. Se não receber o e-mail com a confirmação, é porque, porque você não ganhou e quem ganha a carta. Você não foi. Vamos ao premiado. Telefone, toca as Drubal, abre o canil. Vamos lá. Que é isso? Ah, eu tinha desse aí. O cachorro quando uiva é ruim, hein? No interior, o husky, velho, tá uivando. No interior os caras falam que é mau agouro, velho. Mas os huskies uivam. É, bastante. Coitadinho. Alô, boa tarde. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? É o Lucas. Lucas do quê? Lucas Pinho de Paula Vieira. E quantos anos, Lucas? Tenho 22. Aí é RG número 2, o Lucas. Ah, depois, 22 anos. Depois dessa só posso dizer, ô Lucas, meu. Não tem jeito, meu. Para, filha da... Não, não tava o Domênico, eu queria ajudar, pô. Você não tava o Domênico? Tá chegando. Comeu o pastel lá. Trouxa. Ô, 69 é bom. 69 tá bom. Ô. Ô. Continua aí, mano, que você que tava aí. Não, tranquilo. Qual o seu bairro, amigo? Americanópolis. Ah, Zona Americanópolis. Sul, querida. Americanópolis. Americanópolis. E você trabalha com o quê, velho? Sou assistente social. Assistente social. Ele falou que ele tá de social, né? Tá indo não, assistente social. Não. Mas você como assistente social, que você pega crianças abandonadas, qual é o seu trabalho, essencialmente? Eu trabalho no CREA, centros especializados em casos graves, morador de rua, criança abandonada. Ah, moradores de rua. Viu? Oh, parabéns aí pelo seu trampo, viu, velho? Tem que ajudar o pessoal mesmo. Em São Paulo tem muitos albergues desses da prefeitura, que, por exemplo, a pessoa não tem onde dormir, ela chega no fim da tarde, vai lá e dorme e na manhã seguinte ela tem que sair. Como que existe isso? Tem bastante, mas a fila é grande. Tem mais morador de rua que albergue. Tem mais morador de rua do que albergue. Complicado, viu? É igual aquela cena no... Do filme do Will Smith. Aliás, é triste esse filme, é verídico. Ô, Vadinho, você que vive aí, motoboy, sempre nas ruas, aí você nota que aumentou o número de moradores de rua? Bastante, bastante. Bastante, né? Você vê, tem muitos também que a gente vê que o pessoal tenta ajudar e eles não aceitam, né? É engraçado, né? É, eles preferem ficar na rua, não querem ir. Mas, ô, amigão, por exemplo... Hoje mesmo, mano, teve um... O Marcos Cazu teve aqui hoje... É um palhaço, ator circense. Espetacular, ele é espetacular. Ele é um dos únicos brasileiros, praticamente, que entrou lá no Cirque du Soleil, né? Tal, coisa toda sombra. E ele falou que, às vezes, ele vê esses caras, esses malabares, esses caras que fazem malabares na rua, né? E teve um que ele conseguiu resgatar. Sim. Que, aliás, é um que faz hoje a equipe dele e tal, aquela coisa toda, e é um dos melhores, inclusive. Tá. Só que ele já várias vezes fez convite pros caras de rua. E os caras não dá o cartão dos caras, os caras não vai ter mais, ô Domênico. Eles acham que... Mas tem um grande problema aí, cara, porque... Quer usar droga. Não, mas não é só isso, amigão. Por exemplo, geralmente o morador de rua, ele tem um cachorro isso, também que anda com ele. Nem todos, mano. Então, mas a maior parte aí dos moradores de rua, eles têm um cachorro que é um companheiro dele, cara. É o companheiro dele. Porque muitas vezes aí o morador de rua, ele aproveita o estado que o cara se encontra do lado dele, vai lá e rouba, enfim... É, mas o cachorro não, o cachorro é o grande companheiro do cara. Outro dia eu tava até aqui na 9 de julho, Domênico. É, o cara ganhou um pão com mortadela, ele tirou a mortadela, deu pro cachorro e comeu o pão. É, então, o cara, ele tem esse carinho pelo cachorro e o cachorro tem o carinho por ele. Se o cara vai pro albergue, ele tem que entrar e o cachorro fica do lado de fora. É, então o cara prefere ficar junto com o cachorro do que... Mas isso é no caso daqueles que têm cães, né? É, o que não é a grande maioria. Ô, né? Lucas, e qual a principal causa, assim, pro morador de rua? Você tá falando, não, mas o cara não quer isso, não quer aquilo, o que é? É a falta de grana, são problemas familiares, problemas psicológicos, droga. Qual a principal causa? Problemas familiares, psicológicos. Entendi. O álcool também é forte. Álcool, né? É, treta. Tá certo. Você torce pra quem? Fala aí, meu. Sou corintiano. Boa, corintiano. É um cara fazendo bem pra humanidade. Tinha que ser corintiano mesmo. Isso tava pegando comida. É... Ô, amigo. Deixa o recalque da RG de lado. Roubando a comida do cachorro. Pô, que isso? Nem responde o RG. O RG é uma pessoa desprovida de amor. Cachorro, até o mano riu, velho. O RG é uma pessoa desprovida de amor. É, lá vai você me jogar contra a humanidade. Não, a gente defende você com a humanidade. Fica velho. Mas, ô, amigão, se você como assistente social, velho, o que você diria pra ajudar o Corinthians, cara, nesse exato momento? Ah, pediu o Rafael Marques pro Palmeiras emprestado, o Alexandre, alguma coisa. Quer que a gente leve pra vocês? Na quarta que vem já deixa lá, viu? É, o Alexandre aí é um jogador que fez muitos gols aí, mas caiu no doping ano passado. Manda o Marquinhos Gabriel pra ele, caiu pega o Alexandre. Caiu sim. Caiu não, foi sacanagem. Então, mas foi caiu descoberto. No doping. Mas foi descoberto e não tem nada dele. Mas não era doping, não. Ué, mas ele caiu no doping, cacete, como não? Mano, ele caiu, mas não foi provado, esse que é o problema. Tudo bem, ele não foi condenado pelo doping, mas ele tava cumprindo a pena, que depois aí acabaram... Que era uma sacanagem. É, fazendo sim, ele foi injustamente punido naquela oportunidade, mas que ele caiu, ele caiu. É, mas o Alexandre é um cara que faz gols, mas eu não vejo hoje lá a grande diferença entre o Alexandre e o Jô. O Alexandre, ele tá funcionando dentro de um contexto lá no Palmeiras, mas se ele entra hoje com a camisa 9 do Corinthians, ele não muda tanto. Mas tem falta de gol, o time que ele passou e fez gol, velho. Então, eu concordo, ele é um bom jogador, mas hoje, pra trazer um cara pra resolver os problemas da camisa 9 do Corinthians, precisa ser o cara, não e pode ser o Rafael ser mais Marcos, um. Você queria? O Rafael Marcos é um cara interessante aí pra compor o elenco do Corinthians. Eu acho que seria uma peça, inclusive, que acrescentaria muito. Ele não é aquele centroavante fixo, ele é bom jogador. Joga até pelo lado de campo. É, ele é bom jogador. É, inclusive, mano, acho que seria... O Barros jogaria no Corinthians, no Barros? Não, não dá não, cara. Barros, mano? É, sabe por que não, Domênico? É um cara aí que... Mas hoje, é melhor que o João, hein? Então, mas chegaria contestado. É, o Barros, eu não acho ele um mau jogador. Porque jogou no Palmeiras, você fala? Não, não só por... Ou pelas contusões? Não, com relação a tudo. O Barros hoje é um jogador que... Eu acho que ele tem potencial. Eu não acho que ele é essa porcaria toda aí que muitos palmeirenses acabam pintando. É, mas é um cara que hoje chegaria extremamente contestado. E o Corinthians hoje não pode trazer um cara contestado. O Corinthians tem que trazer um cara que hoje seja uma solução. Ô, até tá, o Nico tá Lopes. Botafogo. Não, também não, mano. Beijo, tá queria, né? Beijo, Barros. Ô, velho, tô tentando buscar a solução, que você tá falando de Sassado Botafogo. Eu queria o Lucas Barros, porque eu vou te falar, eu acho que o Corinthians não tem ninguém. Traz o Lucas Barros, eu acho que ele teria... Vou falar, o cara vai ter o gostinho, a necessidade de poder jogar. Eu acho que no Palmeiras ele não vai ter chance. E até onde sei lá, com a situação dele com a diretoria, não é uma das melhores. Vem pro Corinthians, mano. Não tem ninguém, o Carlinhos, gente. É melhor que ele, Beijão. O Carlinhos tá machucado. Véio, você vai trazer um cara que tá saindo do Palmeiras aí contestado? O problema é que ele não joga, porque o Diego fica muito machucado, né? É, então, mas mesmo que jogasse, Domênico, é um cara que hoje, sinceramente, não acho que ele venha pra resolver o problema. Barros. É um cara que se fizer duas, três partidas ruins, a torcida começa a falar, é isso que veio pro Corinthians. Sabe quem poderia ser bom pra vocês? O Eriquinho. Ah, o Eriquinho já é um jogador interessante, Então, seria um jogador interessante, porque é um menino novo, né? Ele é poderia bom. Ser o Rafael Veiga. O Rafael Veiga seria uma boa. Mas aí não, né? Então, mas o Rafael ser... é meia. Mas o Corinthians precisa de um cara assim. Não é só o centroavante. É. Porque, Domênico, hoje, se você parar pra analisar, o Corinthians ele tem o Rodriguinho como um camisa 10. E o Jadson, que ainda não recuperou a forma física. Inclusive, estão falando aí da possibilidade do Jadson já ficar no banco contra o Palmeiras. Cara, se fizerem isso aí é absurdo. Por que, mano? Ah, é um jogador que tá parado, Domênico, desde o final de outubro. Isso ele não tá... é ele que pediu. Novembro, tudo bem, ele pode pedir, Benjamin, mas o departamento médico do Corinthians, a fisioterapia lá, a fisiologia, tem que vetar. Porque, ó, o cara ficou sem jogar novembro, dezembro, janeiro e estamos em fevereiro. Já tá um tempão, né? Ele tá voltando a fazer um trabalho muscular agora. Se você queima algumas etapas, você pode comprometer a performance do cara no decorrer do ano. Vai que numa dessa o cara fica no banco, a torcida vai pedir, tá na cara que vão pedir o Jadson. É, se ele entra, cara, ferrou. Numa dessa ele pode ter uma lesão mais grave aí e comprometer talvez aí o decorrer do ano, ficar 6 meses parado, sei lá, 5 meses por causa de lesão muscular. Aí não dá, né? Mas, ó, amigo... Foi ele no finalzinho do jogo. Ah, não precisa do Jadson, não. Não precisamos do Jadson pra ganhar do porco, não, velho. Vamos ganhar desses caras aí, velho. Vamos ganhar desses caras aí. Para, mano. Se o Ituano conseguiu, por que nós não? Vai com a... não vai com o Jadson, vai ser de todo jeito, que mano. Que é nós, velho. E o Jô vai ter que fazer gols aí contra o Palmeiras pra se reabilitar. Porque o Jô não podia ter perdido aquele pênalti que ele perdeu contra o nosso querido Santo André. Velho. Ô, o maluco foi displicente, não foi, não, mano? Bateu no mesmo canto, velho. E a corridinha? Ô, mano, ele fez coreografia. E a corridinha? É, não, ele parecia no Baixa Bonzo. Ele parecia no Baixa Bonzo. O cara... Bateu, e a corridinha foi assim. Não, mas é verdade, ô Zé. Porque quando você pega aí um cara pra fazer um gol, velho, desse tipo aí, você fala, é o Djalminha que fez, é o Neymar que fez, é o Cristiano que fez. Beleza, mano. Aí você fala, é um cara... Sabe, acima top, da média, né? O cara top. Se garante. Agora o cara, quando é o Jô, mano, e vai dar uma corridinha fazendo firulinha pra bater pênalti, vai te catar, né, velho? Você não, você já viu como é que o Malone bate o pênalti? Ele é bem sério, Benjamin. Ele olha pra bola, ele gola e bate a gols. Entendeu? Tem Felipe Bastos pra bater, velho. Exato. Felipe Bastos. Aí, ó. É, se não foi o jogo Olodum, é mais fácil. A coreografia tá boa, agora o chute tá lá, mano, Deus. Ó, e mais um gol lá. Obrigado, Igor Mendonça, que mandou agora. O Cavani fez o quarto. 4-0. É, Barcelona, o que tá, tá guardado, hein? Acho que 4 será. Acho que e, ó, fora não, o Bayern, não dá, não. Mesmo não dá, hein? Acho que o Barça não toma de 4 faz tempo, hein? E, ó, rapaziada que tá vendo o jogo aqui tá falando que fora o Bayern. O Barcelona tá sendo estuprado, velho. É, acho que... E o Madrid vai ganhar esse ano, o Real Madrid ganha esse ano. Soletre Madrid. Mas é 4-0 que tá? 4-0. Mas é fase de grupo ainda, não? Não. Mata-mata já. Então tchau pro Barcelona, hein? Já era, enfim. Mas é o primeiro jogo. Mas e daí? O Barça vai virar. Porra, isso você tá louco, vai virar. Pô, já era. Não, o Barça... Vai fazer 5-0 na casa do... Ah. Ô, Lucas. Oi, já era. Oi. Um abraço, bom trabalho aí pra você. Parabéns, tá de 97. Parabéns pelos 18 anos, Estádio 97. Sabe o que acontece, seu Sombra? 18 anos, Estádio 97. Você ganhou. Você vai no nosso Happy Hour, quinta-feira, na áudio? O que é esse que é o Happy Hour? No horário do programa, 5h30. Mas se você quiser chegar às 6h15, pode. Pode. Pode. Pode, mano. E se você mas gosta do Ale Oliveira, ele vai fazer decreto individual. É só pedir que ele, com o maior prazer, vai fazer. Ter uma fila, né? Véio? Aí acontece o seguinte: o Barça sabe que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Já medrou! Já tá medrando, para, seu vai. Barcelona! Medrou, é isso aí! Momento fantástico! O cara tava discutindo até agora quem que vai substituir o. Ninguém falou nada. Quando são as férias do Domênico, hein? Tá demorando, vai demorar pra acabou chegar? Acabou de voltar. Acabei de chegar, ô trouxa. Que bobagem dessa, hein? Tchau, ouvinte. Ficou até um clima ruim no programa. Valeu, parceiro. Né? Obrigado pela audiência aí. E aproveita, ô amigão, aproveita pra mandar seu placar aí que amanhã tem jogo. Corinthians e Novo Horizontino. 2-0. 2 gols do Romero. Boa, daquele jeito, mano. E final de semana seremos recepcionados pelo Vampeta lá. Corinthians e Audax jogando lá, hein, mano. Nós ganhamos, nós vamos ganhar, 1-0. Boa, vamos chegar com moral quarta-feira que vem pra São Paulo. Eu vou deixar o Corinthians ganhar lá, é diferente que eu fico com o Bambi. Eu vou perder o quadro. Eu vou deixar o Corinthians ganhar lá. Vai ser R$5 o ingresso, eu pago pra entrar. Valeu, parceiro, obrigado pela audiência. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem mensagens no nosso WhatsApp, vamos lá. Boa tarde, galera. Estádio 97 é show de bola, hein? Ô, o mano não perdeu aí a cápsula do tempo? E o chapéu de burro, ele não vai usar, não? Chupa, mano. Ai, já era, filhão. Essa... Isso não caduca, não, hein? Ai, não caduca nada. Inclusive, teve uma aposta aí também. Quem foi que perdeu outra aposta aí também, que não pagou? Não, mas é que o Ben já falou que ia arrumar fantasia. Ele pagou também, já era, acabou. É, Benjamin, você não arrumou. Vamos arrumar uma fantasia pra essa farsa aí. Caducou o bagulho. Mostra que você tem caráter. Branca de Neve? Eu vi isso, não tem problema. Você falou que ia arrumar. Mas ele é crossdresser, ele curte. O bullying tem que fazer ele se vestir bem um dia, entendeu? Tá ok? Aí vai ser difícil, né? Gente, o negócio do motociclo é personagem do programa. Personagem? Você não cansa disso, velho? Você sonha comigo? Você fica úmido? Porra, sonha? Isso é pesadelo, hein? Não, você, porque você... o cara é apaixonado por mim. Ah, você que fala que não é gay. Quando eu falei? Oh, no Twitter? Não, aquele dia lá foi esse tonto que entrou no meu Twitter. Aliás, descobriu minha senha, né? Eu acho que tem um idiota que fica aqui do meu lado também. Do meu lado Sou Alê, é. Hoje eu não vi. Não, é, então olá, não é. Pulando o Alê. Pulando o Alê. Pulando o Alê. Olá, é. Eu sou o é o Bufarini do estádio. É, descobriu a senha do meu Twitter e passou pro nariz que grande. Gostoso, meu. Ó, então vamos não sei a senha do teu Twitter, você é louco. Eu sou hacker agora. Meu telefone. O Bufarini que deve ter visto. Eu não fui, você é tão tonto que os caras pegam e acham que sou eu, velho. Eu não faço isso, mano. Tá bom. Não, o Rudy não faria. É, claro que não, cara. Eu já quis zoar já. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Renato, palmeirense, Zona Norte de São Paulo. Eu tô torcendo muito pro Palmeiras perder umas 4 partidas aí, cara. Pra ver se esse Eduardo Batista some. E Luxemburgo agora. Pra ontem. Olha, caraca, palmeirense que falou tá isso. Tá vendo? Não, médico. Mas cada um tem uma opinião, gente. Peça desculpa. Mas não é a gente que fica procurando crise. Não é porque os caras querem que eu vou querer. Eu não quero. Eu acho uma porcaria, não. Não dá. Bom. Vamos lá, mais uma mensagem. Aí, Sombra, que é Giovanni de Embu das Artes, hein? Oh. Não liga pra esses caras aí, não. Eu também acredito em extraterrestre. Esses caras são uns puta descrentes. Se brincar, eles não vão acreditar nem na existência do Tobias, do Zé Hugo, do Breno, primo do Beja, do Felipe Van Putten, um amigo do Desi. Mas esse existe. Podem pôr até em dúvida o Mundial do Palmeiras. Absurdo. As duas coisas finais existem. Mas é fácil de saber. É só ir no Google. Sabe o Google? O Google tá lá pra ajudar as pessoas. No Google e foi lá. Zé Hugo, Google. Foi lá. Também tem Zé Hugo no Google. Entra lá o que você vai ver aqui. Quer que eu coloque aqui pra você falar? Zé Hugo. Eu não quero. Lá vem com o William Bonner. Zé Hugo. Então tá. Se você pôr lá Mundial de Palmeiras lá, você vai ver tudo a história contando. Se você colocar lá o Felipe Bambuto, ele é um ufólogo, o Sombra sabe que é. Mas é verdade, ele estudou comigo. Ele fez um curso de locução. Felipe Van Putten. É, não é palavrão, viu, gente? O cara existe. O cara existe, porra. Vamos lá, mais uma mensagem. A FIFA divulgou, não vale mais. Não, de novo. O Mundial do Palmeiras não vale mais. Apesar de fazer muito esforço, o Verdão foi passado pra trás. O Drogba falou que não vem mais. O Drogba falou que não vem mais. Apesar de fazer propaganda, o Timão foi passado pra trás. Chupa! É, grandes marchinhas de carnaval, pessoal, e no aquecimento, né, Vadinho? Gostou ou não? Da hora. Tá animado, hein, viadinho? Vadinho, verdade. Desculpa, Vadinho. Caraca, rapaz, mas olha. Na Vila Brasil que tinha, você bota lá Zé Hugo mesmo no Google, tem uma, duas, três, quatro. Mas não lê. Cinco. Não leia. Como não leia? Eu sei que não lê. Não lê no ar. Vê o amiguinho do Domingo que tá quando tem o capítulo. Se você lê no ar, você vai ver que. Entendeu? O que é? Agora, se você pôr o outro lá, você vai ver que é verdade. Não, tá aqui, aí é que tá a diferença. Zé, o Hugo morre atingido por um bumerangue no Parque de Ibirapuera. Tá aqui! É, mas lê tudo. Os caras inventam, né? Benjamin é muito tonto. Agora, posso falar uma coisa só, chefinho? Ô, chefinho, só uma coisa aqui. O burro que escreveu no meu Twitter... Porque é o idiota que escreveu. Idiota não. O trouxa que escreveu no muito forte. Tem que aprender a escrever, né? Nossa, vai tirar sarro. Já falei que o negócio... E, mulher, pó. Como é que é? Já falei que meu negócio é mulher e. Mas mulher deu pra entender perfeitamente, moto. Pó. Cocô que é a última palavra, hein? É. Pó. Então quem escreveu? Quem será, né? Pô, não fui eu que hackeei. Quem será, né? Então vamos dar as dicas. Será? De quem é o Twitter? É. Mota. Quem não sabe escrever? Mota. Quem é o idiota que pode fazer essa brincadeira? Velho, eu não vejo, eu nem quem é o idiota? Aqui. Uma nota. Paulinho, eu nem levantei daqui. Tá bom. Idiota. Estádio 97 aqui. Não adianta pagar que eu printo, hein? Ô, mano. Oi. Vamos falar aqui do Conquista? Opa, vamos lá. Vamos? Opa, claro. Quer uma baita dica, Sombra? lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo pra vocês, hein? Já viu as parcelas, cara? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir pra vocês acreditarem, hein? Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel, parceiro. Ó, quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube, com mais de 20 itens de lazer, para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha só que super dica, hein? É o melhor preço da região. Com entrada facilitada, ITBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS. Que boiada, hein? Tá na hora, cara, não vacila não. Conheça o decorado na rua Savério Quadro, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. A rua Savério Quadro, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ó, mais informações, liga aí. 37-81-41-33. 37-81-41-33. Anotou? Conquistamaralina.com.br. A Conquista Amaralina é um empreendimento bacana ali, é top, perto, cara, da Raposo. Então, você quer comprar um apartamento legal, pode usar fundo de garantia, o ITBI é de graça. Com certeza. E digo mais, Sombra, pra galera conferir mesmo aí, acessa o site aí, cara, ó. Conquistamaralina.com.br. O cara vai ter uma noção do que é o empreendimento. E eu não tô falando da boca pra fora, não. O empreendimento é top, top, top. E tem esquema com Minha Casa Minha Vida também, né? Tem também. Ó, é bacana. Então, Zona Oeste, empreendimento show de bola. Procura lá. Ó, tá bom? Quilômetro 19 da Raposa é aqui, mano. É isso aí. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Ah, era o nome do coiso lá. O cachorro humano. Qual coiso? Era o coiso. É, o Pincher. Oh, é tão bonitinho, né? Parece um cavalinho andando. Porra. Alô? Parece uma pulga, velho. Quem fala? Oi, como você tá, Miller? Como? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Bom. Daniel do quê? É, José Daniel do Nascimento, 3 vezes sem juros. Boa. E quantos anos você tem? 32, consegui, barato. RG número 2, ele tem 32. Ah, mas bom mesmo era o Daniel bom, né? É Daniel. Ah, sensacional. Lembra do Daniel? Tem o Domênico, entendeu, irmão. Acho que sim. Daniel Boone is a man. Ô, Lolo, antes de você continuar com a... Ele que nunca viu. Com a pesquisa. Ele nem sabe o que é isso. É bonitinha. Ah. O Lucha falou não sei onde... Acho que foi no canal do Benjão e do Maninho. Ele falou, volto a ser campeão se pegar um bom projeto. Você acha que ele já tá se oferecendo? Já? Mostrou a teta, né? Porra. Ô, meu velho, Yuri. Ai, você nem continuou meu comentário. Nossa. Meu, ele ignorou. Que eu falo o quê aí, ô vovó? Eu não quero Luxemburgo no Palmeiras. Não, mas eu disse, não quero. Ele já tá se oferecendo, né? Não, mas ele falou que ele quer um grande projeto. Não quis dizer que possa ser só o Palmeiras. Ah, mano, ele quis dizer, né? Mas que outro grande projeto que tá balançando aí. É. Bom, o Dorival, se não fizer uma boa campanha, pode ser. Sim, mas tá bem, né, cara? Ah, para. Cadê a musiquinha do Daniel Boone? É. Daniel Boone. Daniel Boone was a man. Yes, a big man. É, velho. É, fala pra quem conhece. É nóis. Ou pra quem é velho. Que o Domênico xingou agora, que eu não entendi. Eu não xinguei ninguém. Você. Não xinguei ninguém. Você. Não xinguei ninguém. Não xinguei ninguém. Você não sabia o que era. Porque quando eu falo trouxa, é um trouxa carinhoso. Ah, você me xingou, Dudu? Não, quando eu falo trouxa, às vezes não é sempre. Porque existem várias formas de você chamar o cara de trouxa. Sim, claro. Lógico. Se você chega e fala assim, ô, vai, ô, trouxa! Aí você tá xingando. Pois é, Nariga é nosso trouxa. Lógico. Mas é nosso trouxa carinhoso. Ô, trouxinha, você sabe qual é o bairro do cara? Aí o Benjamin vem, entendeu? Então não é aquele trouxa. É, o trouxa. É o trouxa. Tem trouxas e trouxas. Com raiva. O trouxa. O trouxa. Aí é agressivo. Exatamente. Ô, velhinho. Fala aí. Qual que é o bairro? Ô, vê se o Dom acerta aí. É Vila Nova Silvia. Vila o quê? Ô, Silvia! A nova Silvia! E a Silvia Velha? É outro bairro. Outro bairro não, beijo. É Vila Nova Silva. Não, é Nova, Nova não. Silva. O bairro que o Sombra falou é outro. O Vila Velha Nova. Silva. Que a Silva é a Hiroi, nosso gente, ouvinte. Deixa eu falar. Ah, um beijo pra Silva. Grande Silvinha. Tá vendo, Guto? É nossa amiga, vem aqui sempre. Toda vez que vem aqui traz chocolate pra gente. Tá chegando a hora, o Motinha é matador. O Mota, é hétero. O Mota, é hétero. Tá chegando a hora de eu comer o seu Lolo. Ah, juiz! Tá chegando a hora de eu comer o seu Lolo. Ô, juiz! De novo? Lolo. Ah, não é possível. O Jardim Nova Silva, que é o que eu conheço, é a Zona Leste. Mas que lugar da Zona Leste? É, lá, lá. Zona Leste é muito, gigante. Muito gente. Perto da onde? Perto da Vila Cisper. Aí, Mota. Pão, mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Agora, e saiu barato. Não é perto da Vila da Cisper ali? É perto da Vila Cisper. É em frente ao Gambazão lá. Gambazão, irmão. Gambazão. É Galinhão que fala. Ué, mas ele não falou. Ele não falou. Ele falou Gambazão. Você se doeu, velho. Aceitou? É Arena Galinha. Abraçou a ideia? É o quê, vó? Arena Galinha, fala direito. Galinhódromo. Qual que é o time aí? Não é só. É nóis, todo um palestra. Ah, é nóis. É nóis. Nós ganhamos, e tu? Corinthians vendeu os Limirite pra Kinor. Vendeu, pra sua irmã. Olha, juiz, olha o juiz. Por que a senhora não vai sugar o viúvo? Ah, juiz, de novo? Ó. Segue o jogo. Tá parecendo o Libertador, viu? É, ninguém toma velhinho. Cartão. É isso mesmo. E o Luxa, velhinho? E aí, cara? Já quer? Não, que Luxa, o quê? Bom, pergunta então, né? E o Luxa, já quer? Pô, mas o cara nem caiu. Deus me livre, Luxa não, pô. Os caras estão fritando o cara em dois jogos, né? Ah, esse não quer o Luxa. Não, Luxa não. Quem que você quer? Por favor do seguinte, deixa o Eduardo Batista trabalhar, ele chegou agora, tá com a temporada. O time tá se acertando, quando voltar o Moisés, o Guerra tiver certinho no meio ali, o Borja no ataque, já era. Esse time que vai pra cima, não tem que ficar trocando treinador agora não, porque o time não tá em crise, não tá nada. É só a imprensa e o Mano ficar fazendo medinha aí, falando que nós estamos em crise. É, o Mano que fica incendiando. Nossa, Mas agora há pouco um ouvinte palmeirense deixou a gravação aqui. O ouvinte porco que falou que quer colocar o Luxemburgo no comando lá. Não, o ouvinte palmeirense que gravou aqui, falando que vai torcer pra perder já 4 seguidos pra cair fora logo. Esse também pegou pesado, hein? Não, eu não torço pra perder nunca. A hashtag domingo volta a Cuca ficou em primeiro lugar. Eu acho engraçado isso aí, comédia. Você não acessa a internet, não, vacilão? Hashtag volta a Cuca e ficou em primeiro lugar, foi a imprensa? Não, mas é o seguinte. Limpa o olho agora, que deram uma jorrada em você. Não, mano. E ainda foi colocando pilha. Deixa o cara trabalhar, 2 jogos só. Aconteceu nada. Mas essa é a sua opinião, você não pode pautar a sua opinião como a opinião da torcida inteira. Cada um tem o direito de se manifestar da forma como bem entender. É a mesma coisa dos torcedores. Manifestaram como quiseram. Minha opinião é essa. Eu concordo com o Domênico. E você não pode pautar a torcida. Deixa o cara lá por enquanto. Porque é o seguinte, se você for mandar... Presta atenção. Tudo bem, aí RG. Você pega o leque de treinadores que existem hoje aí no mercado. E eu vou tirar o Cuca, que tá fora, né? E o Tite, que tá na seleção brasileira. Quem desses treinadores poderia resolver a situação de uma forma melhor do que o Eduardo Batista? Abel Braga? O Luxa. Talvez eu acho que o Abel Braga. Talvez eu acho. Mano Luxa. Menezes? Luxa não. Olha, eu não curto muito o Mano, mas o Mano... Tá trabalhando, mas eu acho Mano. Que ele é melhor. Então, esses caras estão trabalhando. Para. Mas esses caras estão trabalhando. O Luxa tá desempregado, cara. Então, o Luxa tá no sofá. Mano, eu sei, ele tá desempregado. Leão, mas, então, o Leão tá no o Leão, sofá. O Leão não tá dirigindo um time aí? Tá na portuguesa. Portuguesa? Não, não, portuguesa. Não, não, não tá dirigindo. Ele é ele tá ajudando. Tem só. O Levir Coupe. Levir. Olha, o Levir é um cara já tarimbado, né? Mas já passou pelo Palmeiras. Caiu. Já passou pelo Palmeiras e não foi uma passagem boa. Caiu. Exatamente. Meu Deus, nem cogita Levir Coupe, cara. Você viu o Levir no Fluminense? O cara hoje, o Levir é um cara que já tá resolvido financeiramente. A impressão que dá é que ele tá de saco cheio, não tá nem aí. E o Jorginho? Mas o Luxemburgo não passa essa impressão também? Não, o Luxa eu acho que ele tá ainda com apetite de trabalhar. E ele tá sempre cortando o cabelo lá. Não entendi. Vamos lá, vamos levar o Domênico pra trocar uma ideia com o Luxa. Você vai ver, ele tá motivado. Ele tá motivado, Domênico. E o Cantinflas, o Jorginho? Eu não tenho nada contra o Luxa, muito pelo contrário, tenho que agradecer pelos títulos que ele já deu pro Palmeiras. ele teve uma passagem ruim. É quando ele largou de lá, quando ele deixou o Palmeiras lá. Exatamente. E mandou embora o Claudeciro, mas a gente não Magrão. Pode esquecer as coisas que a são feitas. Ele ajudou a gente cair, não pode viu, esquecer. Então. A gente não pode esquecer nem das coisas que ele fez. Pro bem e pro mal. Esse título mas, seria mas a partir do momento que você não quer ele, é porque as coisas que foram feitas pro mal sobre, prevalecem sobre as coisas feitas pro bem. Não é isso não, Sombra. É porque eu acho que ele tá muito tempo fora do mercado e é um cara que já passou a época dele, eu acho. Eu acho que ele ficou pra trás agora. Ele foi um dos melhores do Brasil, não tenha dúvida. Ô, Vadinho, ficou pra trás? E, o que, o Luxemburgo? É. Solete Luxemburgo. Luxemburgo. É um hambúrguer de Luxemburgo. Não, o Solete é o que eu falei. O que tem no mercado hoje em dia, ele é aquele cara, logicamente, porque ele tá muito criticado pela toda a imprensa, entendeu? Você vai, ele vai em, nas propagandas aí das televisão aí, você vê todo mundo criticando ele. Ele tá discute com os jornalistas, isso, aquilo. Eu acho que se ele tiver uma chance de pegar um time hoje, que nem o Palmeiras, e hoje é uma seleção o Palmeiras, entendeu? Eu acho que dá pra ele fazer um bom trabalho. Você queria? Mais um a favor queria, do Lula. Mas ele falou que é a favor. Ele falou que queria. Não tem problema, ele eu pode sei, ser mas, a favor. Quem ligou agora no rádio não sabe que ele era a favor, agora tá sabendo. Ele é a favor, ele é a favor. A vovó também é, não tem problema. As pessoas podem... quem falou foi o Provolone. Não, você falou. Você não, vota eu não quero saber a tua opinião. Eu voto também. Você é a favor ou não? Ô, Domênico. Domênico. Deixa ele salvou, né? Ô, Domênico. O Luxemburgo tem a fama de só querer pegar time bom, né, meus porcos? É, isso é verdade. Mas agora, agora ele quer assumir. Agora, se fosse pra montar um time, vamos supor, ó, você tem esse cabeça de baga igual os pés dos gambazinhos lá, ele não vai. Gambá sua irmã. Ah, entendeu? Juiz! Se pegar esse time, ele não quer ir. Mas, vamos supor, o Palmeiras gosta de ir. Era mais difícil. Mas engano o seu, porque se tivesse agora, pintado a proposta pelo Luxemburgo dirigir o Corinthians, ele iria. Deixa o Eduardo Batista treinar lá, se por acaso, mais pra frente, ou daqui um tempo, não der certo, beleza, pode trocar, mas não querer queimar o cara agora com duas rodadas de... Exatamente. E não vai acontecer isso. Isso não, que nós não, não vai, isso é opinião. Isso não vai acontecer porque os caras não são loucos. É assinar... Como eu disse aqui, colocar o cara agora pra fora, ou daqui a dois, três jogos, é assinar atestado novo, fomos incompetente pra caramba. Mas antes tarde do que nunca. Vai esperar tomar duas traulitadas na Libertadores pra trocar? Trocar dentro da Libertadores, aí sim seria um erro. Porque o Palmeiras fez isso ano passado aí e todo mundo viu o que aconteceu. Mas, mano, eu vou te falar um negócio. Você chega, passam dois, três, quatro jogos de Campeonato Paulista e manda embora. Então, meu amigo, é um início terrível, do Gagliotti, que mostra que não sabe o que quer. Ô, Domênico. Ah, apostou e apostou errado, cara. Fazer o quê? Ô, Dodô, mas os caras não são assim. Ô, Dodô, mas falando sério, analise de uma forma mais fria. Sem paixão, né? É, tenta ser mais assim, frio. Mas eu analiso sempre friamente. Pô, tá lá, pinta lá o Vanderlei, que você fala, pô, aquele Vanderlei. Não, mas não é aquele Vanderlei, Benjamin. Mas foi esse demais que nem o Vadinho falou. Então, você viu, o que o Luxemburgo fez nos últimos trabalhos dele? Pega o retrospecto, o que esquece que aconteceu. Esquece um pouco o passado. Ele quase derrubou o Fluminense, quase derrubou outro time, pô. Olha pra frente, mas não dá pra olhar pra frente, você tem que olhar os últimos trabalhos. Se eu for olhar os últimos trabalhos do Eduardo Batista... Se eu for olhar pra... Olha, o Luxemburgo dos anos 90 e do comecinho dos anos 2000, eu quero. Mas não é esse cara, ele não é mais. Ah, faz tempo que o Lucha não ganha nada, China, bem. Não conseguiu fazer nada na China. É engraçado você. Qual a última vez que o Lucha ganhou alguma quando coisa? Quando era o Filipão, você falava isso. Você falava aqui. Então, é, mas o Filipão que não ganha nada há muitos anos. Aí o que você falou pra mim? Então, por que você não olha pro Filipão lá pra trás? Aí o que você falou pra mim? Aí o que você falou pra mim? Aí não, né? Não. Aí o outro sim. Não, eu tô dando não pode duas presas, duas medidas. O Luxemburgo, os últimos trabalhos dele foram péssimos. Você falou pra mim naquela época o seguinte, Benjinha. Para de olhar pra trás e olhar pra frente. Eu falei, você tem razão. Ah, mas... Seu papagão. Isso é você não traz agora o Filipão pro Corinthians, então. Traz aí, não, pô. O Filipão é personalizado. Traz aí, ó. É. Filipão que vai pro inferno. Vai pro inferno, né? Só pra concluir? Não, você não vai concluir, que você vai... Você vamos não vai... lá, Benjamin. Não. O Provolone saiu que ele foi comer uma esfirra que o Pipolini entregou aí. Quem saiu? O Provolone saiu que o Pimpolini veio trazer a esfirra, ele foi comer. Pastel da Pimpolini. Agora eu quero falar com o Rudy Landucci. Oi, Benjão. É possível. Não é você que fala, só imita. Só imita, mas agora é só. Agora eu posso. Agora é só pra você responder. Tá bom. Porque tá, desde as 5h30 você fugiu, são 7h30. Fugiu. Não, eu respondi. Fugiu. Rudy Landucci, torcedor fanático do Palmeiras. Você gostaria de Vanderlei no Luxemburgo? Fica isso, Eduardo, agora. Eu gostaria, mas já tinha falado. Porque eu acho que é o único cara que, desses aí que estão desempregados que pode lidar com o elenco. É a minha opinião. E o Abelão? Então não é imprensa. Não, mas o Abelão não tá desempregado. O Abelão tá no Fluminense. Ah, é. Abelão tá no Fluminense. Respondido? Agora sim. Posso voltar? Pode. Pastel da família Pimpolinho, depois vai experimentar. pastel de nhoque, feijamin. Pastel de nhoque. Que nojo. E tem também o de ravioli, é uma delícia. Pastel de nhoque. Pastel de lasanha semana que vem. Só é difícil de manipular, hein? Você já pensou morder um pastel de nhoque? É mais difícil que temaki, viu? Nossa. É, então que vai cair de... Pô, temaki é difícil de manusear. Caraca. Pelo amor de Deus. Aguinaldinho, o que você gosta de manusear? Vocês estão confundindo? O que você gosta de manusear, Aguinaldinho? A pistola da Domingo. Que isso, pô. Ó, respeito. Só concluindo, eu fiz uma enquete. O cara é xarope. Irradia Dinamismo, grande ouvinte aí no telefone. E o ouvinte aqui, grande amigo. Ó, enquete do Roberto Avalon, de Provolone. Lucha seria um bom treinador? De novo? Não, peraí. É porque a avó escreveu no Twitter. É. Resultado, hein? Foi equilibrado. Não mente, resultado, hein? Não foi. Não mente, hein? Eu então vou leia aí. Você, não grande mente, não. Comunicador do rádio, Clube da Voz, mente, vai, é com ritmo. Vá lá. Leia. Leia. Leia e quer dinheiro. Leia de forma imparcial, seja honesto. Coisa senão que você não é. Vai ler, hein? Então, vamos lá, 22% dizem sim. Porra! Não, não, mas, você mas lê, lê a enquete. Só virou, só virou, só virou. Mas só que fora de enquete. Não, lê, lê a enquete. Peça, eu vou ler a enquete e vou ler as opções. Olha. E vou ler as opções. Isso. Pô, vai pro inferno você. Qual é a enquete? Enquete de Roberto Provolone. Roberto Provolone. Lucha, seria um bom treinador pro Parmeira? 22% disseram que sim. É? 16% disseram com certeza. Sim. 22% disseram que amaria. Sim. E 40% vem Lucha. Então vai pro inferno você. A torcida do Palmeiras é a voz de Deus. Tá louco? Mas você não aceita. Ah, vai te catar. Eu conheço o Domênico. Até o final do programa ele vai mudar de opinião. Ah, vou sim. Ó, quando for 7h55, ele vai ligar pro Lucha no ar. Evolúvel, evolúvel. Ô, Daniel, um abraço pra você. Ô, Sandra, eu quero participar lá do Happy Hour. Pô, mas dá parabéns pra nós, pelo menos, 18 anos. Parabéns, 97, 18 anos. Boa, então você vai estar lá. Boa, quinta-feira você vai estar com o acompanhante lá na Audio Club. É o Happy Hour do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa, tá bom? Cara, eu queria mandar um abraço aqui pra galera que tá tentando comigo. Boa, manda. Um abraço pro Carlão, Salgadinho aqui, corintiano, Hugo Santista. Salgadinho. Toda a galera aqui da Allianz aqui. Parabéns aí pra você. Valeu, obrigado. E, mano, aqui se você na foto, você é da hora, faz uns comentários lá que, mano, dá muita risada, velho. Obrigado, irmão. Tamo junto, parça. Domênico, você é o melhor, é Ruth Landucci. Parabéns aí. Obrigado aí. Valeu, velhinho. Parabéns mesmo. Valeu, moleque. Muito obrigado, mano. Valeu. Valeu, abraço a todos aí. Valeu, fera. Valeu. Valeu. Together, velho. Olha aí, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora, a partir de 84.900 com taxa zero. É. E mais, ele é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma. Ainda tem o Nissan March por 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Legal. Motinha, tem notícias aí? Coisas novas aí, Motinha? É, vamos lá. Ó, você ferrou ele. Ferrou mesmo. Ah, ele tá jogando videogame. Não tava, tava conversando com o Rudy. Tá o joguinho. E apagando as besteiras que você tava falando. Essas porcarias que vocês jogam aí. O Lucas Lima, né, RG? Não, dizem que não vai. O outro lugar diz que vai participar do jogo contra o Santos. Eu acho que vai, viu, Martinho? E o novo atacante não vai jogar, né? Não ficou pronta a documentação. Ficou pronta a documentação. O Hernández. Então, uns falam que o Prato também apareceu no BID. Outros eu tava tentando achar aqui e não vi no BID. Na boa, gente. Mesmo que apareça no BID, não vai jogar amanhã. O São Paulo vai querer fazer a estreia dele no Murumbi pra meter mais de 50 mil nele lá de novo. O São Paulo já anunciou que ele estreia no Murumbi. Não vai jogar amanhã, não. Eu também acho que não. O presidente tinha falado hoje. Não jogaria. Diga, mano. E por falar em BID aí, já que a gente tá falando das informações, aí vamos dar um giro aí também. O Vasco pode estar ferrado no Campeonato Carioca, hein? Porque houve um conflito ali de informações. O Vasco apresentou uma documentação de um jogador para que ele fosse inscrito na Federação Carioca. E o jogador parece que não constou lá no registro, que eles usam uma sigla lá para identificar. E jogou. E teria aparecido no BID, aí outras pessoas contradizem dizendo que não apareceu nem no registro da Federação Carioca, nem no da CBF. Mas o Vasco vai ser julgado lá também, ele pode perder pontos lá. Mas pode, apareceu no BID ou não? Então, RG, as informações dão conta. E parece que colocaram uma outra foto no lugar do rosto do jogador. Tá uma quizumba, velho. Mas é que tá. Isso daí, Sombra, por falar em BID, eu gostaria até de acrescentar. Confusão, né? É uma cretinice, cara. Mas é um negócio tão absurdo, Domênico. Se você entrega a documentação hoje, tá certo? No próximo dia útil, isso aí já deve ter... Tem que tá lá. Sombra, na várzea, os caras conseguem fazer uma súmula pra ver se o cara tá apto ou não a jogar meia hora antes do jogo. Ali, né? O juiz, ele vê ali, pega e fala, opa, o Zequinha foi expulso no outro jogo lá. Não pode jogar. Não vai jogar. Na várzea, os caras conseguem organizar um negócio. Como é que a CBF não consegue? A CBF não consegue. É incrível. O Jadson, ele apareceu no BID, acho que ontem, ou antes de ontem. E olha quanto tempo o Jadson já tá aí. Mas será que às vezes não faltam alguns documentos pra completar? Porque então, um jogador de várzea não é a mesma documentação de um jogador profissional. Quando você apresenta a documentação, não é que o clube manda pra CBF uma documentação incompleta. Quando você apresenta lá um contrato que você assinou com o jogador, etc e tal... Toda a documentação tá em anexo, velho. Tá tudo ali. Não sei. Tá, Sombra. Não mandam por picadinho, ó. Tô mandando agora o comprovante de residência do jogador. Tô agora aí, ó, o contrato social. Não, o cara já manda o pacotão e entrega. A partir do momento que você quer inscrever o jogador, a documentação tá completa. É que tem um tempo pra essa documentação ser analisada. Ah, RG, isso é absurdo. Sim, mas tem que ser averiguada. Mas, né? Mano, tá lá. Você manda o seu RG. Ô, velho, se você trabalha na CBF, chega uma pacoteira de documento do Corinthians, você não vai analisar? Lógico. Ah, inferno, o Corinthians não precisa nem de análise. Com muito cuidado. No Corinthians só carimba e fala, tá tudo certo. Isso. Isso aí acabou, viu? Já acabou. Presidente lá já caiu, isso foi. Inferno invejoso. Isso já foi. Pra quem não tá sabendo, né? Aí, por incrível que pareça, o Barcelona perdeu de 4-0 do Paris Saint-Germain. Fora o baile, ficou de graça 4-0. E tava todo mundo lá, ó. No dia dos namorados, foi pra Paris e tomou chocolate. Não sei se foi um jornal parisiense ou Paris Saint-Germain que falou que queria provar. Queria provar que o Neymar iria se arrepender de não ter ido pro Barcelona. Olha, provou, hein? Pro Paris Saint-Germain, do Barcelona pro Paris. E no segundo, o Benfica tá ganhando no Borussia. Benfica ganhando, o goleiro do Benfica, que pegou um pênalti, inclusive. E olha, o Micali pode cair, viu? O coordenador técnico da seleção já foi mandado embora agora... Mas que vergonha também o Brasil não se classificar pro Mundial, hein? Ridículo. Que vergonha, velho. Pai do céu. Ridículo. Ô, Benjamin, vamos falar do Extra, Benjamin. Olha só, amigo, aproveite, a melhor estação do ano, motinha no verão, né? Cheio das menininhas atrás. Olha, nesse verão, você vai encher o carrinho com as ofertas especiais do Extra. Passe agora mesmo na loja mais próxima, porque o verão acontece para valer no Extra e sempre com muita extra economia. Você vai encontrar num só lugar tudo o que precisa para curtir, relaxar e aproveitar o verão do jeito que você mais gosta. Olha aí, Mota. Bisteca suína congelada, adoro. Adele Zip, 1 quilo, leve 3 por apenas R$9,30 cada. Canibalismo, hein? Um porco comendo outro. Suco ou néctar maguari, vários sabores, 1 litro, na compra de 2 unidades, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por apenas R$3,74. Boa! Lombo suíno salgado, adoro. Apenas R$1,89, 100 gramas. Adoro. Multifuncional HP jato de tinta, 3636 com Wi-Fi, por apenas R$449. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. Não acabou, não. Não? Conversor digital Aquário DTV, 5.000 por apenas R$149. E você pode parcelar em até 6 vezes sem juros nos cartões Extra. Corre, hein? Corre lá pro Extra, porque nesta temporada tem muita extra economia esperando por você. Nesse verão, você merece um Extra, você merece extra economia. Check! Boa. Legal, tem mais algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Pera um minutinho, por favor. Boa. Mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, pessoal do estádio. Aqui é o Thiago São Paulino. Eu queria fazer uma pergunta pro Sombra. Ô, Sombra, você acha que o Palmeiras pode ser considerado aí um time igual o Manchester City ou o Chelsea na Inglaterra? Tipo assim, um time de meio de tabela que não ganhava nada há 30 anos, aí chegou um cara lá com dinheiro, pôs dinheiro e conseguiu contratar uns caras? Ou você acha que é comparação de um carro? Não, sacanagem. Oh, olha só, que bundão, velho. Ah. Porra, eu não posso chegar aqui e falar que o Palmeiras é um time que... Dá moral pro ouvinte, fala, concordo, velho, concordo. Mas, gente, o próprio ouvinte já fez a tiração. Dá moral pro ouvinte é ser um idiota. Ah, não. Não. Exatamente. Ah, porque o cara dá uma jorrada em você. Não, não, não é jorrada, é falar bobagem. A bola e vai pro meio. Não, não é jorrar, mano, é quando você tem um argumento que você convence o adversário. Mas ele mostrou esse argumento dele. Não, mas não convenceu. Você, como é que você vai falar que um time, tem que ver se o maior o time que tem o maior título do Brasil é o que ele falou? Você tá louco. Oh, Azedão, convenceu esse, você? Esse é fanfarrão, desculpa. Cláudio Azedão, esse convenceu você? Ah, mas aí é um fanfarrão, se eu perguntar pro fanfarrão. Calma, você nem deixa ele falar. Ah, não vou deixar mesmo, não vou deixar mesmo. Falar. Vou deixar mesmo. Segue o jogo, segue deixa o jogo. Fala, fala aí, Azedão, e aí? Você censura a torcida do Palmeiras, a torcida dos outros times. Evidentemente que o cara botou argumentos sinceros. É, ó, botou. Agora, hoje, a fase do Manchester é muito melhor que a do Palmeiras, é muito maior, então a comparação não ficou boa, entendeu? Comparar com o time do nível... Por exemplo, o Santos. Hoje o Santos é um time nível classe A. Para de falar. Segue o negócio aí, porra. Tá no final do programa. Deixa não, mas você falou, você não tem certa razão. Porque ele tá comentando aqui. Certa razão, quem esculete da véia que tem. É. O esculete da véia que tem. Mas segue o bagulho aí. O Santos passeou no Pacaembu duas semanas seguidas. Não perdeu o Pituano. Eu vi. Me passeou aí nesse último jogo. Eu vi. Outra palhaçada. Eu vi o passeio aí. Aí, galera, estádio aqui é o Marco. Você sempre cobra um planejamento, organização. Agora quer com duas rodadas trocar técnico? Benja, você não cobra estatística? Não. Ah, pro Lucha não precisa, tem que olhar pra frente? Nossa, mano, jorrou. Quer esse porcaria nos gambá? Leva. A torcida do Palmeiras não quer Luxemburgo nunca mais. Ele rebaixou o time quando emprestou um monte de jogador e caiu fora. É isso a aí. Gente não quer, deixa o Marcos rebaixou o time também, você chamou de São Marcos. Ele jorrou em você. Realmente jorrou em você. Negócio desse. Agora, isso é jorrar. O Marco rebaixou. Ah, tava lá, Tá louco, chamou de São Marcos. Deixa ele falar isso. Não, eu quero responder. Fala bobagem. Eu queria Luxemburgo no Corinthians. O cara falou pra mim que eu gosto de estatística, velho. Pelo amor de Deus, tem nada mais chato que estatística. Mais mensagens no WhatsApp do Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Opa, boa noite a todos. Meu nome é Cláudio Humberto, sou palmeirense. Cláudio Humberto, a minha opinião referente ao Luxemburgo, não, eu acho que seria uma boa escolha. Bom, ele já sabe o caminho, ele já tá com um time bom aí pra pegar. Aí. Vamos relembrar a era Parmalat como que foi, né? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos. Ó, já é o segundo ouvinte. Esse gosta. Ah, o cara falou que era gente, olha, ó. Aí. Só aqui no programa, o Vadinho, o Landucci, o Domênico, só aqui no programa. Domênico não. Me tira disso aí. Domênico não. É que eu não consigo entender se você quer ou ele, o Luxemburgo, não quer, você não se fica meio dúbio, né? Tá... Obrigado. Dodô tá esperto, né? Domênico não. Vem com esse papinho. Vamos, aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chegou aqui, ó, Chicão da Casa Verde. Jamais. Queria parabéns, seu Chicão. Meu 80 pai faz anos. Aniversário hoje. Parabéns. Ele detesta o Luxemburgo. Ah, mas se levasse um bolo. Detesta o Luxemburgo. Não gosta, não. Sai de dentro. Ah, ia querer. Parabéns. E o dia que for lá no resort, se der, eu vou levar eles lá. Pode perguntar pra ele. Pergunta. Vamos lá. Não vou deixar ele nervoso. BV Financeira, crédito consignado pra você realizar. Mais ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vamos lá, meus pequenos Yorkshire. Passou. Bora. Passou? Tá mais pra série. Tá mais pra série, né? Bora. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Marco. Marco. Isso, bem, Marco. Marco. Como é que é? Marco Antônio dos Santos. Marco Antônio dos Santos. Quantos anos você tem? Ô, sai pra lá. 3.7 RG hoje. É, preciso mudar, viu, Domingo? Mudar? Acho que por isso que eu não ganho porra. Como assim mudar, RG? É porque eu jogo na loteria, eu marco sempre a mesma coluna. Sempre Marco, a mesma coluna. Marco, sensacional. Olha lá, ouvinte, olha lá. Sensacional. O Xagô tá afim de ir pro navio, velho. Mas tá numa fissura. É, tá puxando o saco, pô. E. Qual que é o Rogério Vestiário vai falar assim? Vamos ver se o Dom acerta, bufa, né? Marco Antônio dos Santos. Oi. O Dom tá? Não veio pro programa, né? Tá aqui. Fala né? aí. Tá na reserva. Não veio pro programa. Espera um pouco, Mota, por favor. Aricanduva. Ah, Zona Leste querida. É. Opa. Eu trabalhei aí na Avenida Aricanduva. 555. Eu cheguei a morar lá no Jardim. É o shopping. Dolorisvaldo, mano, Aricanduva. Tem o shopping aí. É o shopping. Você deu o endereço do shopping, pô. É, é que eu trabalhei, shopping. Eu trabalhei lá. Ele vendia churros no shopping, ele tinha um quiosque. Vendia o quê? Churros? Hã? Não. O Benja, ele tinha um quiosquinho de churros lá. Claro, ele falou que tinha quiosquinho de churros. Não era, eu vendia pastel de Belém. Pastel de Belém? É bom, hein? É bom, hein? É bom, agora é bom pra caramba. E o time? Esporte Clube Corinthians Paulista. Show de bola, show de bola. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, você tá chamando o quê? Um galo pra casa lá? Eu respeito com a galinha. Galinha. Calma. Galinha velha. Calma. Vai reformar sua cloaca. Calma, mano. Ô, amigo. Ih, mandou fazer uma plástica. É, o Corinthians, ele vai agora enfrentar um outro adversário no Campeonato Paulista, que é mais um time fraco, cara. É mais um time fraco. Mas o Corinthians, ele precisa começar a mostrar um futebol mais convincente. Eu tô errado, tô exagerando já. A produção falou que aí que é bom. Eu acho que você tá exagerando, mano. Aí. Porque eu não consigo ver um futebol convincente de Guilherme e companhia. Ai, ai, ai. Então, cara, mas é que tá. É, vale até onde a pena continuar insistindo com esses nomes aí? Porque o Carille, com todo o respeito a ele, tá na cara que ele quer ganhar o grupo também, ele continua preservando escalações de jogadores, mesmo contestados, como titulares ali. O Jô, por exemplo, é o cara que eu contesto, mas ele dá oportunidades pra ele. O Giovanni Augusto é um outro cara que eu contesto, mas ele continua dando possibilidade de jogo pro Giovanni. Marquinhos Gabriel também, que agora tá machucado, mas é um outro cara que eu contesto e ele continua insistindo com esses jogadores. O treinador, ele tem um pouco de receio de tirar esses caras que são, teoricamente, os bambambãs do time pra colocar um moleque, testar o moleque? Ou ele acha que esses caras podem render algo que eles não mostraram até agora no Corinthians? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu acho que não tem como, não vão conseguir. A torcida está contra os caras. Até hoje eles não mostraram. A gente teve experiência do quê? A gente teve experiência do centroavante que foi para a França, o... Wagner Love? Love. O Wagner Love, beleza, ele tinha um passado, ele foi um jogador, meu, goleador. Então não, a gente tinha sempre não, alguma coisa. Agora, do Jô? Não, quem é Jô? Quem é Jô, né, velho? Quem é Jô, cara? O grande problema dessas situações aí é que se você, por exemplo, imagina, você tira o Jô pra dar a chance pro Léo Jabá jogar, velho. Imagina, velho. A mídia cai matando, todo mundo pula, mas... Mas aí, mano, o que, que você prefere? Acreditar num moleque que a gente tá, não investiu nada, ou um cara de 18 milhões que também não rende nada? Então, eu concordo contigo. Mas imagina a cabeça do treinador também, ele fala, pô, vou sacar o Jô pra dar chance pro Carlinhos, pro Léo Jabá, pro moleque desse daí, talvez, é complicado, mano. Você queria o Luxemburgo? Sim. Viu? Eu gosto do Luxemburgo, é que vocês têm uma rejeição com ele, Domênico, porque o Luxemburgo acabou modificando o time do Palmeiras, depois ele saiu e muitas pessoas aí atribuem aquele rebaixamento do Palmeiras ao desmanche que o Luxemburgo tinha feito, ou reformulação, usem o termo que vocês quiserem. Então o pessoal pegou um pouco de birra. O pessoal pegou um pouco de birra. Mas não é isso, mano. Mas o Luxemburgo, eu não vejo. Porra, eu acho um bom técnico. Então, o Domênico está deturpando a enquete. Não, eu não vejo com esse olhar. Ele vai ceder até o final do programa. Eu vejo com o olhar dos últimos trabalhos, só isso. Não, os últimos trabalhos também não credenciam. Péssimos. Mas diante do que o Luxemburgo já apresentou... Qual foi o último trabalho dele? Eu acho que... Não, Fluminense? O último bom trabalho do Luxemburgo deve ter sido talvez aí naquela época que ele deixou o Corinthians em 2000 lá pro Oswaldo tocar. Eu acho que o último trabalho que ele fez, mano, ele que ele ganhou um título foi no Palmeiras 2008. Não. Não é mais nada. Na bons, quer dizer? Não, que ganhou um título. Acho que foi, né? Não teve, então, não teve nenhum Santos depois, não? Não. O último trabalho dele... Eu lembro de título. Qual o último título dele? Título, falei, título. Eu lembro foi Palmeiras 2008. Oito. Contra a Ponte, né? Cinco anos. Paulista, Cara, isso tá de brincadeira. Gente, pô. O Ranieri, o Cláudio Ranieri, não ganhava um título há não sei quantos anos. O Leicester ano passado... mas não é esse argumento que você fazia com o Filipão. Peraí, quando o Leicester contratou ele, a imprensa inteira inglesa falou, ultrapassado, treinador de modé, antigo... Né, antiquado, um absurdo. Mas foi campeão, milhão, foi campeão da Premier League. Olha, milhão, eu tô aqui com as informações do Lucha. Ele ganhou pelo Flamengo o torneio Super Clássicos em 2015. Que isso? Sombra. É, Vasco e Flamengo. Sombra. Jogo só e ganhou. Sombra, Brás Fute não vale. Torneio não vale. Torneio o quê? Super clássicos pelo Flamengo. Aí ele ganhou também o Campeonato Carioca de 2011. Ainda foi 2011 Carioca. Eu sou o Alê. Eu sou o Alê. O Domênico. Ele ganhou a Taça Oswaldo Brandão pelo Palmeiras em 2009. Uau! Taça Oswaldo Brandão. Eu nem lembro disso aí. Pelo Santos, o último título foi em 2007. Ele ganhou o Campeonato Mineiro em 2010. É isso aí. Então, ele ganhou, tá vendo? Então, agora, mas é que tá, o Luxemburgo, fala. Se ele quiser voltar a ser Luxemburgo, antigamente, só cabe a ele. Entendi. Vocês têm uma Ferrari no Palmeiras. Vocês têm os melhores jogadores possíveis e vocês estão com medo do técnico de vocês. Não, não é medo, é receio. É medo, é receio. Receio é uma coisa, medo é outra. Medo é quando você fala, puta, tô perdido. Será que o Luxemburgo não daria conta no Palmeiras também? Não, eu acho que não. Você me perguntou, eu respondi. Tranquilo. Eu acho que não, porque eu preciso olhar os últimos trabalhos, não tem jeito. Eu concordo com o Benjamin. Ah, mas o cara veio e ganhou depois de tanto tempo que não ganhava mais nada. Isso é um argumento forte. Forte, né? Só que esse argumento sobre é 1 em 1 milhão. É a mesma coisa que eu falo pra você, eu vou jogar amanhã na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei jogar. E vocês acreditar que eu vou ganhar, pô. Vocês não acham que o Tite a minha também... chance é uma de 1 trilhão de dar certo. O Tite também, ele tava um tempão aí se dando mas mal, o Tite quando ganho, voltou pro Corinthians tinha, e ganhou. Mas tinha vencido algumas coisas. Opa, pera lá. O Tite, quando que ele ganhou no Corinthians? Foi 2012. Não, 2012. 11. 11 ele foi brasileiro. 11, então, vamos lá. Depois ele ganhou o Mundial. Antes disso, ele ganhou no Inter, não ganhou o Mundial no Inter? Ele o Mundial não quase caiu. A Libertadores caiu, pelo Inter? Peraí, vamos ver aqui. Ele não ganhou a Libertadores? Quem ganhou a Libertadores no Inter? Não, não foi o Tite. Foi o Abelhão. Ele ganhou a Sul-Americana. Foi o Abelhão, que era o Sul-Americana. Quem? O Tite ganhou a Sul-Americana pelo Inter? Ganhou. Aí, como não? O Corinthians também. Não, o Corinthians foi a Recopa. Ah, é a Recopa. Ele tá falando antes. Mas é 2012. Diferente, mas ele, pelo menos, o Tite, gente, ele tava ganhando o Tite. Gente, ele ganhou a Sul-Americana em 2008 pelo Internacional. Gente, tá ficando feio pro Domênico. Ele tá... Não, ele não, vou te perguntar. Agora acabou de dar argumento. Tá nervoso, não, não tem nervoso. Argumento. Acabou de falar, gente. Gente, dá um abraço à torcida que tá você quer o Luxemburgo. Não, eu não quero o Luxemburgo. Não é o que quero. Teus olhos. Você não quero. Não, você não quero. Fala com os teus olhos. Não, não. Teu coração fala com você. Você não vai mudar. Não tem. Eu não quero o Luxemburgo. Dá um abraço à torcida. Não quero e vou dizer uma coisa pra você. Acho que não existe a menor possibilidade dele ir lá pro Palmeiras. Ô, Marco! Eu acho que não tem a menor possibilidade dele ir lá pro Palmeiras. Obrigado pela sua participação. Eu conheço os caras. Parabéns ao estádio. Pelos 18 anos. Boa, velhinho. Você vai, então, quinta-feira no happy hour do estádio, lá na áudio? Vou. Então tá bom, beleza. Então, e tem mais alguma promoção, da Bozano? Tem um slogan da Bozano, marca, slogan. Okay. E aí? Esqueci, nervoso. Só Bozano me garante? Um barbear. Não, três vezes. Três vezes um barbear, perfeito? Não, três vezes mais proteção e diversão. Três vezes mais diversão e proteção. Proteção você e diversão, mas boa. Tudo bem. Ó, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Obrigado, mano. Boa! Tá valeu, é cara! Muito bom o programa de vocês. Valeu, parceiro. Obrigado pelo... Obrigado. Valeu, até Beninho. Quinta no happy hour do estádio. Valeu, cara. Obrigado. Fala com o Bal ou direto? Não, precisa. Fala com o Bal, é legal. Não, já você tá... Você quer falar com o Bal? Bata carente ordem. Hoje. Valeu, abraço. Valeu, fera. Obrigado. Oh, bota sem eita, pelo. Esse é o Estádio 97, chegando ao final. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de Fit Camisetas? Ele, José Daniel Nascimento. Agradeço aqui o Vadinho, Estranho no Ninho. Posso mandar, um abraço aí pra uma galera aí? Manda aí, Vadinho. Pode ser? Então, eu quero mandar no grupo aí do Família Palestra, tá? Da Zona Sul, Família Palestrina, o Rodrigo da Sabesp, o Jean, meu cunhado, do Espetinho da Vila, beleza? Inclusive, ele convidou pra rapaziada ir lá comer o espetinho, tomar um chope aí. É, se tá quiser, bom, lá na Penha, lá na Zona Leste. Beleza? Valeu, e pra todo mundo aí do Banco falou, Original cara. Aí, da Sabesp, pra rapaziada toda palmeirense aí, da Vila Cisper, Penha, Vila Ré e todo mundo. E vai, Dodô, e chupa, mano. Tem pergunta pra Laura Miller? Parabéns aí pro papai fazendo aniversário hoje. Boa, RG, amanhã. Parabéns aí, Dodô, pra ele aí. Amanhã é o RG. Vamos dar uma aí pra encerrar o programa a última vez. Vai, Dodô, você quer o Luxemburgo? Vai pro inferno. Eu posso mandar um beijo pro Rafael da NET, que foi lá em casa resolver o problema. Obrigado, resolveu qual problema? Não, aquele ainda continua. Que você disse que não... É, faz dois anos. Tirou os cabos lá, fechou terra, né, faz 2 anos que eu não...

We'll be right back.